Ah, não é isso. Essa é bunda mole, bunda mole. Foi uma baita corrida. Baita corrida. Tô só esperando pra ouvir aí o papinho da... Ai, a quarta força de São Paulo. Tô vindo por aí. Cadê o campeonato? Você que falou quarta força. Cadê aquela falou quarta força. Cadê aquela velha? Chupa sombra. Cadê aquela velha que ficou me mandando macaca comendo peixinho? Cadê? Chupa velha. Cadê aquela velha? Eu não tô bem hoje. Ela brincou, hein? Chupa sua dentadura, velho. Olha, 18 anos de programa. Porque 18 anos de programa estádio. A macaca pode engolir com o espinho. Viu? Casca com 97 no ar. E hoje tem gente que tá no espaço. Ô, Domênico, fica pianinho, já começou falando demais. Dá uma segurada. Não. Segura você. Vocês jogaram com quem? Jogou? Não. Então fica piano aí, filho. Nossa, então fica piano você. Aí, não, vai pra cima desse trouxa. Não, zoar outro bem, mas quem não jogou quer zoar? Desculpa, velho. Fecha a casinha aí. Estamos no sofá. Como assim estamos? Eu tô chegando aí, eu falei pra você ontem. Estamos no sofá aguardando. Ah, vai. Tá chegando dois, hein? Estamos no sofá aguardando. É, olha lá. Não sei quem, mas dois tá chegando. Eu sei que nós estamos chegando aí, velho. Vamos aí. Muito bem, esse é o Estádio 97, sejam todos bem-vindos, né? Obrigado. Como é bom, né, esse horário do dia? É muito legal. Depende. Ah, eu gosto. É, mas hoje, por exemplo, não dá muito bom pra nós, não. Você sabe por quê? Não, mas assim, mesmo na derrota... O RG gosta. Mesmo na derrota, eu gosto. Sabe por quê? Porque é o seguinte, que embora tenha o lado inconveniente das gozações e das brincadeiras, mas você, porra, pelo menos você tem aqui a oportunidade de se manifestar com críticas, coisas que muitas vezes as pessoas não têm. Verdade. Né? Pra nós aqui, o que eu digo que é chato, não é perder, é fazer o Estádio 97 do dia derrota. Seguinte. Bela frase, repete aí. Mandou bem, né? Difícil não é perder. E muita gente tem vontade de falar e não pode, né? Os caras ficam na rede social. Não, fala isso, fala aquilo. Tá quietinho aí, Boboleta. É, dá uma segurada aí. Fica aí, ô Traquinas. Fica na sua aí. Vamos falando da Guasca aí. Opa, tô aqui. E aí, Caipira? Olha, não via o RG tão excitado desde a lua de mel. Eu já tinha uma consulta importantíssima, fui intimado lá no WhatsApp. Pelo que eu sei da tua vida, você tinha urologista hoje, você tomou bem. Eu vi que o senhor dava. Aí o melhor seu Bento, não, mudei de ideia, vou sim. Mas ó, viu no nosso grupo, né? Meu, vou começar com, deixa eu ver, aqui é o Santos, né? Vai, chupa o cara. Olha aí, o RG, perdeu pra quem? Mesmo sem jogar, os caras estão sofrendo aí umas escovadas, hein? Você viu o Neymar, mano? Tomou escovada do Neymar. O Neymar, velho. Até no aniversário o Neymar dá uma jorrada. É. Vocês foram ingrato, também, vocês foram pedir pro cara lá, parabenizar? Lá. Ingrato, hein? Foram pedir lá. Ah, mas ele podia falar bem, não podia? Ele falou bem. Podia, ele foi deselegante, mas ele falou, eu não sou obrigado a dar parabéns pra ninguém. Ninguém pediu parabéns. Ô, RG. E parece ainda que falou, se não fosse eu e o Pelé, os caras não seriam ninguém. Falou isso mesmo, RG? Vou mandar você, eu não tô muito bom hoje. Oi, não, hein? Mas ó, viajou pra Colômbia, hein? Só o Kleber zagueiro, foi baixa a ausência do Kleber por decisão da comissão técnica. Olha só, o que tá acontecendo com o Kleber, que veio a peso de ouro aí? O que você acha que tem? Pois já? Tá estranho. O que tá acontecendo? Não sei, viu, seu Bento? Não sei, tá estranho. Ninguém tem informação aqui? Cadê os caras da TV? Tá aparecendo a conversa do Vecchio lá, né? Hein? Esse Vecchio que vai e vem, agora veio, agora já não veio mais, agora já tá indo de novo e tal. Então, tentou fazer o trocadilho com o Vecchio e não conseguiu. Tá meio... O Vecchio não volta, você tentou. Não, nem pensei. Mas bem, você pensei pode tudo isso. Hoje. É o zagueiro, isso. Kleber é o zagueiro uísque do Paraguai, aquele que só te dá dor de cabeça. É verdade. Mas é o seguinte, 19 jogadores vão enfrentar o Santa Fé quarta-feira, 21h45. Tem que ter fé, porque bom partideiro todo mundo é. Alô, Xerinha. Tem que ter fé e futebol, porque o que esse time tá descansando. É. Brincadeira, hein? Não tem mais desculpa, né, velho? Não, pelo menos não passa vergonha contra a ponte. Entendeu? Né? Tá bom, já. Não tem mais desculpa. E a deitada no Dodô agora. Então é isso aí, velho. Vamos do mesmo jeito. Vamos pra Colômbia. Agora o Lucas Lima vai, mano? Vai. Ei. Aí fica esperto, mano. Tá ligado? Por que, Brau? Seu amigo lá das Farc lá. Você é amigo de quem? Nos mandou da Farc lá, mano. Já falei, ó, mano. Tem um tal aí do cabelinho de... Como é que chama aquele cabelo lá, mano? É... Fade. É. Fade mais. Fake mais, mano. Se esse cara não correr, mano, dá no meio. Predada mesmo, mano. Predada na boca, mano. Ah, não incentiva a violência, idiota. Jota, você é o seu otário. Ah, e só registrar a insanidade. Registra aí, qual? Que? Registrar uma insanidade. Já vai falar de mim. Não sei se é do presidente, não sei se é de diretor, sei lá quem foi. Parece esse final de semana aí, saiu um boato de que o Santos estaria interessado no Valdívia. Peraí, mas olha só, RG, vamos falar desse assunto aí. O Valdívia, nas redes sociais, pronunciou, ele oficialmente, falou que conversou sim. Não, o presidente, sexta-feira a gente noticiou aqui que o presidente falou que realmente o Santos o procurou. Negócio louco, velho. Né, há três procurou, meses sim. atrás, porque o contrato dele vence agosto. Em agosto, e o Santos queria só que não entrar em acordo na parte mas, do Brasil. Mas, RG, eu falei pra você, eu acho que esse cara vai jogar no Santos em agosto, porque vai vencer. Será? Eu tenho ninguém pediu sua opinião, não. Não interessa, eu tô dando notícia. Ô, Mota, você pegou a camisa do Rufus, o lenhador? Sim. Dormi lá em casa. Ah, essa risada escrota. Então, cara, aí, filho, olha... Mas é quente o papo, viu? Não é conversinha, não. Falou isso. Que ele, já por diversas vezes, falou que jogaria em outro clube pelo... Mas, gente, como é que tá o Valdívia, velho? Onde tá o Valdívia? Tá lá no Arábia. Alguma coisa. O Valdívia, ele tá aparece jogando? Mais fazendo Arábia. Os memes lá, não zoando tá o Corinthians do que jogando bola. É. RG, nos últimos dois anos, o Valdívia jogou 40 partidas. Ou seja, 20 por ano. Nos últimos dois anos? Isso. E nem todas foram completas, então... Rapaz do céu. Trazer o Valdívia hoje, RG, é ver a insanidade. É, mas... por isso que eu falei, né? Tem louco pra tudo, né? Rapaz, espero que realmente isso não tenha dado certo mesmo. O Caslim e Valdívia, mano, eu mudo de time, mano, de verdade mesmo, mano. Não, verdadeiramente mesmo, você tá louco. Você vai ser o presidente do Santos. Alô, alô! W Brasil. Tá animado hoje. Próximo. Vamos pra Vasca, que nós estamos viajando. Aí você escolhe, pra qualquer... Pra Corinthians ou já quer ir direto pro... Vai pra galinha, pra né? Pra sarrada. A única galinha que eu tô vendo aqui é você. Juiz! Sua vacuna. Segue o jogo, sem falatória. Não. Vai Corinthians, velho. O bagulho é louco, mano. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Quer se manifestar? Hoje é um dia bom pra você se manifestar através do nosso WhatsApp. O número é o 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem de áudio para nós. Pois não, seu Bento. Vamos ao Corinthians. Ah, tá. Então tá bom. Vai. Moleque. É nóis, mano. Que coisa, hein? O botão emperrou aí, ó. Não sai. Acabou, não tem. Ei, emperrou o botão. Você aí, freguês em Itaquera, freguês do Morumbi. O placar! O Estádio 97 informa. Tem coisa que a gente já sabe, né? Não adianta, é chovendo molhado. Isso é que nem a Operação Lava Jato. A gente já sabe que tá todo mundo envolvido. Já sabe que o Jô vai fazer gol. Tem a Operação Carne Fraca lá. Tem a Operação Zaga Fraca. Nossa, agora eu vou falar pra você, hein? O Michael perdeu a corrida pro Jô. Brincadeira, hein? Mas ó, o rei dos clássicos estava lá. Jô 1, Rodriguinho 2. Rodriguinho dominou a bola, olhou, mostrou que ia chutar ali, colocou no Face. O Renan curtiu, inclusive, o post, né? Deu um like, falando que ele ia chutar, chutou e gol. Olha, aqui já não tem mais quem xingar, né? Porque xingou o Sidão, o Denzel, xingou o Renan, vai vir quem? Olha, na boa, Rogério Ceni, uma dica: volta pro gol. Ó, o tricolor, a única coisa boa mesmo do jogo foi ver o Rodrigo Caio, jogador de condomínio, mas é um bom moço, um bom menino. Aí, mano. Bento, mano. Mais uma vez, eu tentei alertar os caras semana passada. Fala aí. Expus os números. Falei que ia ser outra jorrada. Quis preparar o psicológico dos caras, cara. Não, que vamos ganhar. Que isso? Chupa, tá de novo. Mano. Chupa, mano. Como é que eles falaram? Tá engraçado. Não, que a gente vai ganhar. Vai ganhar porra nenhuma, chupa. Ó, Corinthians leva mais vantagem contra o São Paulo do que o He-Man com o esqueleto. O confronto tem uma disparidade enorme, velho. Não sai na foto, velho. Tem mesmo. Não sai na foto, mano. Ficou sem pescoço. Ô, Traquinas, fica na sua aí, velho. Você não joga mais. Só o Corinthians contra tudo e contra todos, Bento. Inclusive contra a mídia antes. Ah, pronto. Inclusive contra a mídia antes, que duvidava da qualidade do Corinthians, do Carille, de todo mundo. Mas a mídia toda corintiana. Tamo aí. Eu não entendo. Então chupa sua velha coroa. Do vai, jogo aí você vai comentar. Diga, vamos lá. Eu só vou falar hoje da notícia, né? O jogador Luíde, né? O jogador que vem do CRB, vai ser emprestado para ganhar mais rodagem, ganhar quilometragem. E o menino quase não foi aproveitado. Pô, é, inclusive a alegação... dá pro taxista. Não, mas vocês viram a alegação... Para o Pedro e o Bino. Então, mas enfim... A alegação pelo qual... Ele não foi aproveitado até agora, Bento. Por causa do nome, né? Déficit muscular, cara. Ele chegou muito fraquinho, né? Então. É uma situação até pouco convencional no futebol brasileiro, né? Sim. Mas a alegação aí foi essa daí, pela utilização dele. Tá gostando do Carille, mano? Então, Bento, a situação é a seguinte. Eu defendi até o Carille ano passado, quando ele teve a oportunidade de dirigir o Corinthians, naquela troca do Cristóvão. E eu defendi a permanência dele até o término do Campeonato Brasileiro. Mas em dado momento foi feita uma pressão para que substituíssem o Carille e contratassem um novo treinador. O Corinthians acabou contratando o Oswaldo Oliveira e todo mundo viu o que aconteceu. O Corinthians já deveria ter mantido o Carille naquela oportunidade. Aliás, inclusive antes mesmo da vinda do Cristóvão. Porque é um cara que já tinha trabalhado com o Tite, era um cara que já estava lá dentro, a galera gostava do trabalho do cara. Ele era o responsável pelo treinamento da parte defensiva do time do Tite. Era um cara que já conhecia jogador por jogador. Você contrata um treinador no decorrer da competição, tá na cara que você pode colocar todo um trabalho em xeque, principalmente se ele não conheceu o elenco. E se ele conheceu o elenco e for fraco, como era o caso do Cristóvão, a coisa tende a degringolar ainda mais. Então, foi um erro de planejamento ali, na saída do Tite, a não efetivação do Carille e, consequentemente, a não ida do Corinthians para Libertadores. Nesse ano, Bento, o Corinthians ele começou de forma mais modesta e começou a mudar de figura quando trouxe o Jadson. Quando trouxe o Jadson, o Corinthians começou a mudar de figura. Era um time que ele tinha algumas deficiências mesmo, de fato ele tinha. Mas é natural que quando você pega um trabalho desde o início, que as coisas não saiam imediatamente da forma como você planejou. Então o que o Carille fez? Aos poucos, ele foi consertando o time. Começou de trás para frente, como é um processo que deve ser com qualquer outro clube. Você começa fechando a casinha, acerta a primeira defesa, aí depois, consequentemente, você vai dando aquela o tapa lá e o acabamento com relação a ataque e meio campo. Foi o que está acontecendo com o Corinthians. O Corinthians não é um time pronto, não é um time pronto. Mas se vocês pararem para analisar a característica do Corinthians aí do começo do ano para a característica do Corinthians agora, já mudou radicalmente. O Corinthians era um time que ele não jogava. Ele praticamente só jogava em contra-ataques. Ele não dominava o jogo em nenhum momento. Agora, se você pegar as últimas partidas do Corinthians, eu vou colocar aí contra a Laú, contra a Botafogo, contra a Inter e contra o São Paulo, você já vê uma postura mais agressiva. Porque antigamente o papo era, o Corinthians ele não sabe jogar quando ele tem que propor o jogo. Agora o Corinthians ele propõe. Vide o primeiro tempo do jogo contra o São Paulo ontem. Vide o segundo tempo do jogo contra a Laú. Vide o jogo inteiro contra o Inter de Porto Alegre. Então o Corinthians hoje, por mais que ele tenha... Entendeu, RG? O Corinthians ele tem algumas limitações? Ele tem. Ele não tem um elenco tão vasto como o Palmeiras tem, como o Flamengo tem. Se o Corinthians hoje precisa substituir o Jadson dentro do elenco, você não acha uma opção que seja do mesmo nível. Mas aí que tá, você tem que buscar dentro da dificuldade alguma forma para que você possa continuar talvez naquele prumo e naquela pegada que o time vem apresentando. Então o Corinthians hoje, volto a falar aqui, tem a cara do Carille, exatamente a cara do Carille. O Corinthians hoje, se a gente pegar, vou usar só o exemplo do jogo de ontem para a gente não fugir demais. O Corinthians ele dominou o São Paulo no primeiro tempo. As principais ações, quem tomou no primeiro tempo foi o Corinthians. Foi o Corinthians, tanto é que as principais chances criadas, por mais que o Cássio tenha feito duas defesas ali no jogo, aliás, uma só. Foi aquela que acho que o Thiago Mendes chutou, ele deu um rebote pra frente e depois acabou defendendo. Mas aí o São Paulo teve uma outra chance lá com o Prato. Mas tirando essas duas chances, o Corinthians ele foi infinitamente superior. Aquele chute lá do Jadson que o Renan espalmou, os dois gols que o Corinthians criou, aquela bola que o Romero enfiou logo no comecinho do jogo lá pro Rodriguinho, que acabou chutando ali prensado com o zagueiro de São Paulo. O Corinthians foi muito mais perigoso. O Corinthians ele dominou as ações do jogo no primeiro tempo, construiu o resultado e aí jogou de forma inteligente. No segundo tempo não tinha por que o Corinthians ficar atacando São Paulo de maneira desenfreada. O Corinthians ele tem um jogo difícil agora na quarta-feira contra o Inter. Ele poderia ter aberto talvez uma vantagem maior? Poderia. Mas poderia ter aberto inclusive jogando da forma como jogou, explorando contra-ataques, deixando o São Paulo buscar o jogo para ir poder, numa velocidade, achar buracos, porque a defesa do São Paulo parecia um queijo suíço. E o Corinthians estava mesmo aí jogando no contra-ataque, criando boas chances ali, inclusive com o Rodriguinho, na minha opinião, foi o melhor em campo ontem. Então, é esse o estilo que o Corinthians tem que ter, e é assim que o Corinthians tem que conseguir o respeito de todo mundo. Porque a mídia, quando vai julgar o time do Corinthians, analisa somente nomes. Ai, mas imagina, o Corinthians ele não tem aí talvez um Guerra, o Corinthians ele não tem talvez um Dudu, o Corinthians ele não tem um Borja, o Corinthians ele não tem o Lucas Lima, não tem o Ricardo Oliveira, o Corinthians ele não tem Cueva, não tem Prato, mas o Corinthians ele tem cara de time, o Corinthians ele tem tesão em jogar bola. O time do Corinthians você pode falar qualquer coisa, não tem técnica, pode ser que não tenha, mas não falta vontade. E é por isso mesmo que eu me identifico com o Romero nesse time do Corinthians. Precisa de jogadores assim. O futebol não é só técnica. Viu, Alexandre? Eu gostaria que fosse. Eu gostaria de fato que fosse. Porque você pega as partidas do futebol europeu, você fala, porra, cara, olha o nível dos caras. Você pega um Real Madrid, você fala, pô, o James Rodríguez é banco do time do Real Madrid. Mas, cara, hoje a gente tem que se adaptar à nossa realidade. A nossa realidade seria muito legal se todo time tivesse aí um Robinho, se todo time tivesse um Neymar, se todo time tivesse aí um Lucas Prato, se todo time tivesse aí um Ibra. Seria ótimo, mas infelizmente a nossa realidade não é essa. E dentro do que o Corinthians tem hoje, o Corinthians está construindo aí a cada rodada um time mais forte. E está conseguindo o respeito de todos justamente por isso. Não falta garra, não falta dedicação e não falta empenho. Todos os jogadores do Corinthians, eles combatem, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva, da mesma forma. Os jogadores, eles se doam dentro do gramado. E eu acho que é isso que é legal. Diante da situação, é muito difícil o São Paulo conseguir reverter o quadro. Da mesma forma como nós dissemos aqui na Copa do Brasil, quando o São Paulo perdeu para o Cruzeiro em casa, e dificilmente conseguirá reverter o resultado aí contra o Cruzeiro no Mineirão, eu acho que dificilmente o São Paulo também consegue reverter o resultado na Arena Corinthians. Porque o São Paulo vai precisar sair para o jogo, e o Corinthians ele vai jogar nos contra-ataques mesmo em casa, e possivelmente vai conseguir fazer um gol. Se conseguir fazer um gol, aí o São Paulo tá ferrado, porque aí o São Paulo vai ter que fazer no mínimo 3. A missão é muito difícil. Lembrando que não temos, né, RG, no Campeonato Paulista, aquele negócio do gol qualificado, sim, como temos na Copa do Brasil. Ali basta o mesmo número de gols aí nos dois jogos para que você possa levar a decisão para os pênaltis. Isso. Mas eu não vejo hoje nesse time de São Paulo aí, talvez bola para conseguir reverter uma situação extremamente adversa, ainda mais perante um time que vem jogando cada jogo como se fosse o último, RG, e dando a alma dentro de campo. A gente sempre tem que destacar, não existe o impossível, mas a missão do São Paulo vai ser cruel virar esse reverter esse resultado aí. É isso aí, então, é. Sombra, aguardar quarta-feira, porque antes do São Paulo, no domingo que vem, o Corinthians ainda enfrenta o Inter em Porto Alegre, quer dizer, o Inter de Porto Alegre, agora na Arena Corinthians. E vamos que vamos, cara. E só gostaria aí, antes de passar pro São Paulo, falei, de fazer o que o Jô fez também, parabenizando o Rodrigo Caio. Eu sei que o Sombra e o Mota já vão falar a respeito da atitude, mas como envolve um atleta do Corinthians, que poderia inclusive ter ficado de fora do próximo jogo do Corinthians, eu acho que cabe a menção também a respeito da atitude do cara. Não acho que ele foi macho, RG. Eu acho que ele teve a decência e mostrou que é um cara de boa índole. Porque, independentemente de querer ajudar um adversário, ou então prejudicar o próprio clube, ele mostrou que é um jogador íntegro. Porque da mesma forma, RG, que a gente prega aqui uma melhoria do esporte, a gente prega aqui que os jogadores eles têm que ter mais união, os jogadores eles precisam brigar por um bem maior aí, a respeito de uma série de circunstâncias que eles reivindicam, que eles pensam, e inclusive chegam a não ter mesmo. Passa por isso também, RG. A questão comportamental e a questão da ética, da boa índole. Porque não adianta nada o cara falar, nós somos profissionais, e na hora da prática não exercer isso daí. Porque do outro lado também, o RG, tem um atleta que também vive da bola. É um cara que também tem família. E é um cara que também tem que dar satisfações aí pro clube que ele tá empregado. Então, querendo ou não, independentemente do Rodrigo Caio ter prejudicado, entre aspas, o São Paulo, porque ele não prejudicou de forma alguma, ele só falou o que de fato aconteceu, ou que não aconteceu, porque o João, em momento algum, ele encosta no goleiro de São Paulo, a sola da chuteira que pega no goleiro é do próprio jogador de São Paulo. Então, não sei por que existe uma mobilização por parte de alguns torcedores, até alguns setores da mídia, que colocam essa atitude em xeque. Cara, não dá pra acreditar, RG, não dá pra acreditar. Se a gente briga aqui, talvez, ali por decência no futebol, passa por atitudes como essa. Infelizmente, RG, a gente tem que parar o programa aqui pra parabenizar uma atitude que não é virtude, deveria ser obrigação de cada um. Cara, questão, por exemplo, eu vi um cara perder R$50 na rua. Eu preciso de R$50 e eu não tenho pra pagar uma conta. Mas o dinheiro não é meu. Eu vi o dinheiro cair do bolso do cara. A minha obrigação, RG, não é falar, mas pô, se o cara perdeu, perdeu. Pô, tá aí na rua, se eu não pegar, o próximo que passar aqui pega. Mas eu vi, cara. Eu vi o que aconteceu. Por mais que eu dependa daquilo também, mas aquilo não me pertence. Não tem porquê o cara perder um dinheiro e eu vendo a situação, não devolver pro cara. É. É, eu não tô fazendo mais do que minha obrigação. Parabéns, mano. Entendeu? Isso é questão, Domênico Gato, de... Parabéns. De educação. Mas é isso aí mesmo. É questão... E não é uma virtude, não. Não. O cara ser decente não é virtude, gente. Não. É obrigação. Infelizmente, no futebol, dá a impressão que a gente, quando para o programa pra falar isso, dá a impressão que a gente, o Rodrigo Caio fez um negócio, cara, que, meu, merece parabéns. De fato, merece os parabéns, porque nós vivemos num mundo que existe a lei, o jeitinho brasileiro. A malandragem. Né? Aquele negócio lá de eu quero levar vantagem sempre. Infelizmente, quando um cara que tem uma atitude como essa, que deveria ser uma obrigação de todos, a gente tem que realmente parabenizar, porque infelizmente não é todo mundo que pensa assim. Eu concordo. Mas parabéns, Rodrigo Caio. Concordo bem, em número, gênero e grau com tudo que você disse, mas continuo afirmando. Ele foi muito macho, e quando eu digo macho... Não, entendi, claro, eu entendi o contexto. Não é pela índole do Rodrigo Caio, é pelo contexto, por toda uma emoção, por todo o envolvimento. Não, claro, entendi. Né, por se tratar de uma rivalidade, e dentro de um contexto onde todos viram, né? Ele teve essa atitude e, de repente, lá na frente, outros não tiveram, né? Sim. Simularam, tomaram um tapa no peito e simularam que tinham tomado, quebrado o nariz. Sim, sim. Né, quer dizer, então... Não, então coisa... muita gente justificando, RG, o seguinte... Mas o Jô jamais faria isso. Ah, o corintiano jamais faria isso. Mas porque o outro não faz, quer dizer que você tem que fazer. Aí você fica prevendo... Inclusive, essa história hoje foi o que dominou o noticiário, né? Inclusive, assim, porque é um absurdo o cara ser honesto. É um absurdo. Parece, mas é engraçado. No esporte, não pode ser honesto. Porque eles falam assim, mas no esporte não tem isso. O que vale é a malandragem. Não, na malandragem não vale. Que vale é ganhar honestamente. Isso vale. Não é malandragem, né? É? Isso não é malandragem. Não, mas o cara fala, mas no futebol o que vale é malandragem, é ganhar desse jeito. Não é, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Sim. Me dá o tricolor, Sombra? Ah, pois não. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Não, não vai dar. Sim, bom. Não, porque ficava, vamos, entendi. São Paulo, vamos ser campeão, não vai dar. Mas, ó, Sombra, as baixas aí do clássico, né? O volante... Araruna e também o Wellington Ney para o tempo indeterminado. De novo, hein? O Wellington Ney, impressionante. O Wellington Ney, ele pegou no vestiário, ele pegou o mesmo armário do Carlinhos? Pegou problema no menisculo. Menisco? Menisco do joelho, estiramento, e hoje veio aquela famosa frase. Pera. Problema de menisco, e o Araruna? Estiramento. Ih, rapaz. E hoje... A gente não tem lateral, só isso. Aquela famosa frase, hashtag prestigiado. Ai. Começou? RG, mas tem que ser macho, hein? Prestigiado aí, Leco falou. Prestigiado. Vamos lá, Sombra, por favor. O Mano, ele falou muito bem sobre o assunto do Rodrigo Caio. E não vou falar mais sobre isso, porque acho que ele já falou aquilo que eu também penso. Então... Mano falou, tá muito bem falado. Obrigado. Eu acho que não tem nada a acrescentar. Agora vamos falar do São Paulo Futebol Clube, vamos falar especificamente de Rogério Ceni. Primeira coisa é que eu acho que se ontem houve torcedores imputando culpa em atletas, que às vezes é aquele chavão do torcedor, né? É vergonha, aquela coisa... E bota e fica na porta do estádio gritando, né? Não pode fazer isso, tem que se matar no campo para ganhar, etc. Eu concordo. Só que leva em conta que do outro lado também tem um time que tá se matando para não perder. Então, você tem que combinar. Quando você fala assim, hoje eu vou me matar para não perder, então você se mata aí, né? Você não se mata porque hoje eu vou me matar para ganhar. Então você tem que combinar com os dois lados. E como eu não tenho reparado o menor problema em relação à raça dos atletas do São Paulo. Eu não tenho... Fazer, às vezes, uma má partida tecnicamente, isso é do jogo. Ontem o Rodrigo fez uma bela partida, outro dia não fez, e vice-versa, as coisas vão assim. E você se dá melhor quando você tem praticamente, assim, a maior parte dos seus jogadores atuando de uma maneira positiva, né? Mas muito bem. Onde que eu vou pegar aí na história? Então, para mim, acho que os jogadores estão, no meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade, eu só posso comentar... sobre aquilo que eu vejo e da maneira que eu interpreto. Então eu tenho que fazer uma análise mais é sobre o trabalho do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele começou o trabalho visando um time que joga de maneira extremamente ofensiva. As primeiras partidas, inclusive, tinham uma movimentação muito interessante, onde até suicida. Os laterais subindo juntos, totalmente, né? Um time que propunha marcar a saída de bola do time adversário, marcar pressão, e fez muitos gols, muitos gols. Esse número de gols feitos constantemente é lembrado pelo Rogério Ceni nas coletivas, não só nos primeiros jogos, como nos jogos posteriores. Mas vamos lembrar também que o seguinte, fazia gols é verdade, mas é Santo André, é Linense, construiu grandes placares sobre times pequenos. Perfeito. Ah, mas então tá tudo errado porque fazia gols em times pequenos? Não, fazer gols em times pequenos deveria ser o normal do futebol. Mas aí onde está o grande problema? Também tomava muitos gols de times pequenos. Muitos gols, né? E no decorrer do caminho, São Paulo fazendo seus gols, às vezes tomando os empates, a defesa fragilizada muitas vezes, ou é por falha do goleiro, ou porque o ataque do adversário entra com nem faca na manteiga no meio da zaga do São Paulo, que é como foi ontem, a gente viu aí pelo menos no primeiro gol do Corinthians, apesar da grande jogada, né, feita pelo Corinthians, a enfiada de bola, o facão que ele chama, o Alê? Sim. O Jô fazendo o facão que corta por trás. E a bola do Rodriguinho, sensacional. Né? Exatamente. Mas o que denota muito nesse tipo de jogada é que o São Paulo não tem uma grande velocidade de recomposição. Então o que eu questiono muito é o trabalho do Rogério Ceni, sim. Porque ele veio com as ideias dele de futebol europeu, ideias que você coloca aí em grandes times como Barcelona, Bayern de Munique, principalmente uns times ingleses. Mas temos que pensar também o seguinte, todos esses times aí, quando insistem em jogar com dois pontas espetados, etc e tal, não vamos esquecer que esses times aí jogam com jogadores acima da média. O São Paulo não tem jogadores acima da média. São Paulo tem jogadores na média do futebol brasileiro. A média do futebol brasileiro. É isso que São Paulo tem. Então, aquele jogo de velocidade, de entrega total, na Europa joga-se menos. Joga-se menos na Europa. Os campos ingleses, eles são menores. E detalhe, todos esses grandes times têm elencos maiores e melhores que o do São Paulo. O que possibilita também você trabalhar um rodízio. Então, eu acredito que a inspiração do Rogério, que me parece, é muito em cima daquilo que prega o Osório. E me perdoem, mas eu não vejo no Osório um grande vencedor. Eu não vejo no Osório um grande vencedor. Eu acho que falta equilíbrio no time do São Paulo. Falta equilíbrio. Falta o time do São Paulo ter peças melhores encaixadas conforme as suas características. Falta a parte física também, né? Não sei. Não sei se a questão é parte física. Como eu não tenho muito conhecimento de fisiologia, eu gostaria de ver, exame, aí, pegar alguém que conhece e falar, olha, tá mal, fisicamente o negócio tá mal mesmo, né? Então, eu posso falar sobre a questão daquilo que eu vejo taticamente. Eu não vejo, o São Paulo ontem, com três volantes, um que marca um pouco melhor, o Jusilei, aí vem um momento na história que alguém chega e fala assim, agora volante tem que sair jogando com a bola. Volante não pode ser mais aquele que é o brucutu, marcador, etc e tal. Porra, então tá bom. Então eu vou agora pegar os títulos que o São Paulo ganhou, que tinha pintado, Dinho, Doriva. E vou amassar tudo, embrulhar, jogar fora. Porque não valeu aquilo. Olha, foi por um acaso que aquilo. Porque como que pode um time ser campeão tendo o volante brucutu? Mas é que mudou o futebol, né? O futebol ele mudou e hoje ele exige que o volante ele saiba jogar um pouco mais, né? É, eu sei. Mas quando seu time está sendo vazado toda hora, Domênico, você tem que preservar a defesa, você tem que se preocupar com isso. Então, mas eu acho que tem que ter sempre um brucutu, um volante destruidor. E depois você tem que ter outros dois volantes que sabem ser volantes quando você não tem a bola e saibam ser meias quando tem a bola sob seu domínio. Aí ontem o São Paulo tinha lá o Wellington Nem jogando com dois pontas. Ah, ok, machucou o Wellington Nem. Mas eu não entendo por que bota o Cícero e muda totalmente a configuração do negócio. Logo no começo do jogo, né? Isso que é mais legal. Então, assim, eu acredito que... eu não sei, é minha impressão. Eu acredito que o Rogério começou equivocado. No meio do caminho, se viu em apuros quando tomou um choque de realidade, tomando de 3-0 do Palmeiras, onde errou também contra o Palmeiras. Em vez de ter a humildade de chegar e falar, meu, é lá, não adianta você querer, tem determinadas situações que não adianta você falar que vão querer bater de igual para igual, né? Não adianta, não adianta. Aí você acaba ficando com 3 jogadores de meio de campo. Jogo se ganha no meio de campo. Primeiro você tem que construir uma defesa sólida. Na minha opinião, time se constrói de trás para frente. Eu e o Rogério acho. Quis construir uma coisa de frente para trás. Eu acho que isso é um erro. E é normal errar, porque o Rogério Ceni nunca foi treinador. Uma coisa é você ser goleiro dentro de uma situação, ver a atuação dos técnicos para os quais você trabalha. Você vai ali absorvendo algumas coisas. Agora, Eu entendo que o São Paulo Futebol Clube se preocupou sim em melhorar o seu ataque. Trouxe bons jogadores para o seu ataque, entre eles o Prato. Tem o Cuevo, ok. Mas taticamente a equipe precisa se solidificar. Porque num esporte, o ataque é tão importante quanto a defesa. Em qualquer esporte, você precisa saber defender. Tá com cobertor curto. No vôlei, não adianta você ter os melhores cortadores. Você precisa ter um bom defensor. Você precisa ter ali o Serginho no fundo da quadra. Você precisa ter um bom bloqueio. Porque você não ganha jogo só fazendo pontos. Você ganha jogo não tomando pontos. Então, eu acho que o Rogério está equivocado, sim. Porém, eu vejo no Rogério inteligência para rever os seus conceitos. O São Paulo começou de um jeito que eu já acho meio equivocado. Aí no meio do caminho foi para outro modo e terminou os 2 últimos jogos brincando de balão na área. Como assim? Como assim? Só cruzamento. Então, qual é a cara do São Paulo Futebol Clube? Não sei. No começo eu pensei, aquela cara ofensiva, futebol total, não deixa o time respirar. Já chegou-se à conclusão que o time não aguenta. Não aguenta, né? Meu? Não aguenta. É muito conclusão que não aguenta. É muito... Chegou-se à conclusão que a defesa fica exposta. Tá certo? Mudou. Mata o time. Mudou. Agora você tem um time que sucumbe a defesas bem postadas, sucumbe mesmo, porque uma coisa é você ludibriar volante do Linense, fala assim, nossa, mas você vê que como o Thiago Mendes, eu comentei isso aqui, o Thiago Mendes aqui, mas ele, como ele bate bem de fora da... Legal, mas não tinha um filho da mãe marcando o cara. Você não vai encontrar esse tipo de moleza contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, não encontrará contra o Galo, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, não vai. Malemar você vai encontrar contra um Figueirense, quando você jogar em casa, um Avaí, um time dessa postura. Então eu acho que o Rogério Ceni está equivocado nas suas convicções. Aí você fala, ah, então atira o Rogério Ceni. Não, eu não acho. Não. Porque eu acho que o Rogério Ceni, ele tem inteligência suficiente para rever os seus conceitos. Se é que ele acha que ele deve rever também. Eu tô falando aqui, eu acho que ele é inteligente para rever os seus conceitos. Às vezes pela entrevista não dá essa impressão. Né? Aí eu vou chegar lá. E eu fiz até um post, cara, ontem que me indignou, cara. Me indignou. Porque, assim, ontem ele falou de números. Ele falou... A primeira coisa da entrevista que ele falou é o seguinte. Os únicos números que valem são do placar. Né? Ele falou, não, a gente traz números, mas os únicos números que valem são do placar. É isso mesmo, Rogério. Os únicos números que valem são do placar. Aí, na sequência, ele chegou e falou o seguinte. Além do chute do Jadson na defesa bonita do Renan, que realmente é belo chute e bela defesa, o que muito mais fez o Corinthians, ele perguntou para os entrevistados. 2 gols. Horas bolas, 2 gols. Porque... o primeiro critério de desempate de um jogo, gol. O que ele tinha que fazer, né? Horas bolas, mas gol. E... só isso. E anulou o São Paulo totalmente. E falou, e ele atuou da mesma maneira na coletiva em relação ao jogo contra o Cruzeiro. Aí eu que falo assim, pô, Rogério, mas você é um cara... Eu conheço o Rogério, de encontrá-lo esporadicamente, dele ter vindo aqui. O Rogério, ele é muito inteligente. Sim, mas Rogério, acho que a principal inteligência que você pode colocar para as pessoas é assumir os erros. Sim. A postura de humildade, de entender que o seu time jogou pior do que o adversário e que perdeu. Perdeu, e que o adversário também tem méritos na vitória. Tem mérito na vitória. O Corinthians ontem, Rogério Ceni, deu um show de bola em cima do seu time, do meu time, do time de milhões de pessoas. Todo mundo um dia tem que ganhar, outro tem que perder. Eu entendo. Só que eu não consigo engolir uma explicação dessas. Não passa pra mim um negócio desse, porque eu prego que você é inteligente, que de repente pode rever seus conceitos pra fazer do São Paulo um time melhor, que aliás, eu acho que fazer um time melhor passa também por fazer o simples, porque eu posso ver o Masterchef na TV lá, os caras usando tempero, etc, mas eu quando vou fazer a minha comida, eu faço simples pra não fazer bobagem, principalmente se eu não tenho experiência no fogão. Então quando, arroz, a gente não feijão, tem... né? Então quando a gente não tem experiência no fogão, a gente faz o simples. Bela comparação, né? É verdade. Cozinha e futebol. Eu não vou usar tempero que eu não conheço. Não inventa, né? Exatamente. Tem que fazer sabe, o básico, né? O básico do básico. É. Daqui a pouco você vai botar pimenta aí, hein? A pimenta já tá colocada. Olha, isso aí. Não, aliás, mas não façamos alusão. É. Ó, e outra coisa, colocar contexto político dentro do panorama atual horrível. De resultado de jogo do São Paulo é uma coisa cretina. E você acha que não tem gente que tá comemorando ali? Pra caramba. Sim, mas isso é problema de quem comemora e eu não vou. Eu não posso jamais comemorar uma coisa dessa. Lógico que não. Mesmo porque eu conheço N clubes que tem vários problemas políticos e muitas das vezes você pode ter problema político que for, problema financeiro que for. Mas muitas vezes o que se resolve é no plado técnico e dos jogadores dentro do vestiário. Ó, é bola no pé. É não, bola no pé que se resolve. Deitou aonde? É bola no pé que se resolve. Então, eu esperaria ontem do Rogério. Trouxe. Eu esperaria ontem do Rogério. Te amo. Algo diferente do que ele propôs. Eu prego aqui que ele é inteligente e pode talvez rever. Também pode não querer rever, porque isso é minha opinião. Mas eu acho que ele continua sendo um cara inteligente. E como inteligente que é, acho que ele vai rever conceitos. Deveria rever. Porque ser técnico de futebol é que nem você ser presidente de um país. Não basta você entender do que você está fazendo. Você precisa saber se posicionar perante o povo, perante a imprensa. Tem que saber colocar as palavras. Tem que saber colocar as palavras. Rogério, você como treinador, como goleiro, goleiro torcedor dentro de campo, acabou. Você agora é um treinador do São Paulo Futebol Clube. É outra história nesse momento. E aí, pegou agora o discurso. Ah, ele quer a demissão do Rogério Ceni. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E exemplifico da seguinte maneira. O Carille traçou o caminho dele, foi sendo auxiliar, etc e tal. Foi lá construindo o jeitinho dele, feijão com arroz, fechando a casinha, não sei o que lá, com menos, talvez, menos material qualificado, talvez, às vezes, com menos material qualificado que São Paulo possa ter. Mas o cara, ele foi pelo simples. Não é demérito tentar fazer o simples, o feijão com arroz. De jeito nenhum. E, Rogério, toda vez que eu vejo você falar, assim como você falou ontem, o que muito fez o outro... Dá a impressão que eu tenho que pegar o título de 2005 e esquecer. Afinal, Rogério, o que o São Paulo fez a mais do que o Liverpool? Fez o gol, Rogério. O gol que dava a vitória. Ó, deitou no Rogério agora, hein? Não é? Ou era uma estratégia equivocada do São Paulo de atuar defensivamente e anular as principais bolas do Liverpool? Não era. Não, trazendo pro time do Rogério treinador... A partida que o São Paulo fez na Vila Belmiro contra o Santos. Aí é que tá. Puta, Lê, parece que você leu minha mente, cara. Eu tenho o único esse dom. Você tem esse dom? Ah, tá único, rolando, hein? Único clássico contra... Único clássico, clássico, contra time forte que o São Paulo ganhou foi contra o Santos na Vila. E você sabe qual foi a grande característica daquele jogo? O São Paulo atuou basicamente no contra-ataque aquele jogo. Os gols marcou do São Paulo muito. Foram no contra-ataque. Então... Ser defensivo não significa ser covarde e não é feio. É estratégia. é estratégia. Isso é que nem guerra. Guerra você manda lá meia dúzia de soldado. Traterria. Hã? Traterria. É. Guerra, você manda meia dúzia de soldado pra ser eliminado, pra você achar, ah, o cara, agora os caras vêm. Na hora que os caras vierem, você vai por trás. É o mesmo assunto esse aí, sobre, eu concordo com você. Você entendeu? Isso, jogar. Ele já tinha falado isso a respeito do Cruzeiro no meio de semana também, no qual São Paulo... E não mudou, e não mudou, isso que é mais impressionante. O Rogério, de vez em quando, Sombra, dá a impressão que ele não tá sendo humilde. Dá impressão não, eu acho que ele não está sendo. É, e não reconhecer que o time do São Paulo não está jogando bem. Ele coloca N defeito no adversário para tentar justificar a falta de capacidade de criação ofensiva do time dele. Concordo. Né, ele muitas vezes ali ele acaba pecando até pela certa arrogância, porque ele tem sido arrogante, sim. Sim. A partir acho do momento que, são... que ele não reconhece mérito no adversário e o time dele também não fez por onde, é complicado. Não, e é feio, né? Concordo até, contigo. É feio até pro time dele, ou para ele, né? Porque se o Cruzeiro não fez nada. Se o Aldax não fez nada, se o Palmeiras não fez nada, se o Corinthians não fez nada, e o São Paulo perdeu pra esse time... Você perdeu pra quem não faz nada. É, e é complicado. Agora... Tem até uma questão, uma bela questão, como sim? diria o meu companheiro, pra te questão. Fazer. Você ficou com a impressão, na entrevista coletiva do Rogério, que ele não gostou da atitude do Rodrigo Caio? Interrogação. Olha... Bela questão, né? Tá aí, mas deixa eu emendar, porque eu tava aguardando essa pergunta para fazer pro Sombra. Bela portada, né? E pro treinador... porque faz parte. E do treinador Alê. A minha pergunta é a seguinte, emendando. Chegou o grande teste dele segurar o vestiário agora. Eu, na minha opinião, com a declaração do... Do Maicon. Você acha que agora ele vai ter... O Maicon disse que respeita o que o Rodrigo Caio fez, mas ele prefere a mãe do corintiano do que a mãe dele então, chorando. Agora, esse é o lance lá de dentro do vestiário. Então, ele vai segurar falou. Agora essa onda? Hã? O Rogério segura essa onda agora dentro do vestiário? Olha, então, é o que eu digo, né? Você ser técnico é muito mais. É muito mais. Então você tem que administrar pessoas, você tem que saber se portar diante de uma imprensa, você tem que saber como dialogar, passar a mensagem pro torcedor. Agora chegou é muito mais. Mas as coisas estão vindo na carreira do Rogério, são os desafios táticos, são os desafios de administração que ele nunca teve e que ele vai ter que aprender na marra. Vai ter que aprender na marra. Se for inteligente, vai demorar menos tempo. Se ele deixar o orgulho acima da inteligência... Não vai ter tempo que faça isso acontecer. Agora vai ter que administrar ego, né? Solete administrar. Segura ali. Não vai ter tempo. É. Agora, eu acho que, por exemplo, você pega... então o Corinthians ontem, não tinha que sufocar o Corinthians? Cara, você tem que ser inteligente. Que muitas vezes você fala, ok, eu vou pra cima do Corinthians, tá certo. Mas como você vai pra cima do Corinthians? Quem são os meus elementos que vão recompor rapidamente? Eu tenho elementos de meio de campo para recompor rapidamente em caso de contra-ataque? Eu vou avançar os dois laterais? Eu vou avançar só um lateral? Qual é o padrão de jogo, outra? Puta, eu tô com dois pontas, acho que isso não vai dar certo. Será que o ideal não é poluir o meio de campo? Porque eu me lembro... Bom, aí a gente vai começar a discutir vários conceitos também. De jogo, povoar meio de campo. Eu vou te falar, time do Tele Santana tinha um falso centroavante, o resto era tudo meia e meia atacante. Nem por isso da deixou de ser um time goleador. Então, essa coisa de dizer ter três atacantes, dois pontas, é significado de ser ofensivo? Não é. O Corinthians diz, mas o Corinthians joga com os caras na ponta, marcando o lateral. Ok, não necessariamente nem Rodriguinho nem Jadson são pontas. Só que na hora que não tem a bola, eles acompanham o lateral. O Corinthians, cada um faz exatamente tá. O que o técnico pede. Mas é o feijão com arroz. E outra, gente. Simples. Você não está trabalhando com engenheiros espaciais. Você está trabalhando com jogadores de futebol. Não adianta você querer criar demais. Tem que elaborar, ser assim. Né? Tem que, você começa pelo maternal, vai pelo jardim, vai pro pré, você entendeu? Não adianta você querer colocar demais mil táticas, mil isso, não vai acontecer isso aí. E tem uma questão assim, eu, por exemplo, admiro a coragem do Rogério Ceni de, num futebol que é cada vez mais físico e tático e menos técnico, de ter uma proposta ofensiva, de querer agredir o adversário. E é mais perigoso você ver uma série de treinadores, claro. Por exemplo, eu acho o elenco do Cruzeiro melhor do que o do São Paulo. Tá. E a postura do Mano é uma postura defensiva. Prova disso, ele tomou sufoco contra o América na semifinal do campeonato. Bem lembrado. Do Campeonato Mineiro. Uhum. O Rafael salvou o Cruzeiro. Certo. O Fábio Carilli, ele tem uma postura mais cautelosa. Então, esse é um padrão. Por quê? Ali você meio que se garante no emprego, você consegue fazer um time mais equilibrado, corre menos riscos. No contra-ataque, na bola parada, você acaba definindo uma situação ou outra e tal. Então, essa ideia do Rogério, ela, eu acho que ela merece elogios. É ousada, né? É ousada. Só que pra você propor o jogo num futebol tão equilibrado como é o futebol brasileiro, ou você é muito melhor do que os seus rivais, o que não acontece com o São Paulo. Exato. Nesses jogos mais importantes não acontece. Ou você tem que trabalhar muito para que essa situação prevaleça sobre a marcação e contra-ataque do adversário. A coisa tem que estar muito treinada, muito mecanizada, encaixada. Né? Muito encaixada. E eu vejo, por exemplo, no São Paulo, que tem muitos jogadores que preferem atacar do que marcar, mas eu vejo pouca movimentação, pouca situação programada. Então você não vê, por exemplo, os homens de lado de campo mexendo com liberdade durante todo o campo ofensivo. Você vê, verdade, os caras mais estáticos. Você não vê uma pessoa para ajudar o Cueva na armação das jogadas. Né? Então, sozinho, né? Sozinho. O Cícero é um esboço de jogador hoje. O Cícero me lembra aqueles jogadores do Canal 100. Sabe, é outra velocidade. Ele tá ali, ó, passando. Aí vem o Michael, vem o Romero. Vem os caras voando. E ele ali desfilando em campo. Então, assim, eu acho que você quer propor o jogo, se prepare pra isso. Concordo. Senão você tá morto, porque é um caminho muito mais complicado. É um caminho muito mais difícil. Então, assim, não é só você pegar o Luiz Araújo, o Wellington Nem, ou o Thiago Mendes, que jogar pelo lado. É um erro, eu não sei como o Rogério ainda não percebeu, colocar o Thiago Neves espetado lá. Ele não... Thiago Mendes, desculpa. Ele não rende e ainda prejudica o andamento do meio campo do time. Mas você colocar dois caras espetados e eventualmente trocar o lado deles, não é movimentação. Não. Movimentação é você passear entre as linhas de marcação. E hoje, sem movimentação, sem a troca constante de posições... A marcação só respira, a marcação descansa. Bate e volta. Então, assim, você quer ir por esse caminho? Então trabalhe muito forte para que você consiga prevalecer. Se não, isso que aconteceu contra o Cruzeiro, que aconteceu contra o Corinthians, vai acontecer toda hora. Concordo, Ale. Você tem toda a razão. Quer implementar isso, mas implemente direito. Isso. Agora... E outra, hein? E cuidado com a recomposição. Porque a recomposição de São Paulo é horrorosa. E ele é um treinador que eu acredito, que tem futuro, mas ele vai aprender muito, vai tomar muito, vai escalejar muito com as substituições, que ele é muito ruim para trocar, para ver o jogo. Não sei se ele fica nervoso, porque ele não passou por isso muitas vezes na vida dele, está passando agora. E também ele vai ter que modificar a postura dele nas entrevistas coletivas. Porque não dá para toda vez o São Paulo merecer ganhar e perder. Então não é bem assim que a banda toca. Ou é arbitragem, ou é o time que só... Agora, eu não sei se avisaram o Rogério que se defender, tá na regra. O time pode se defender, inclusive o dele, se ele quiser. Ah, não, o adversário só se defende. Ah, não, foi o juiz. Nunca foi ele, nunca foi o São Paulo. Concordo. Então isso também ele vai ter que modificar. É isso aí. Isso o São Paulo iminentemente... O São Paulo iminentemente deve ser eliminado essa semana nas duas competições. Não é questão de ser pessimista, mas as coisas acontecem de uma maneira que, assim, é o psicológico, é a incapacidade de transformar em gols partidas contra adversários difíceis, o que está mostrando aí, né? Então, provavelmente... E depois o São Paulo vai ter muito tempo aí, vai ter pelo menos umas 2 semanas e meia... 17 dias. Para 17 dias, para, de repente, Rogério, rever situações e treinar para o Campeonato Brasileiro, que é o que vai sobrar, o Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. É o que vai ter. Tem que mudar a convicção. Ó, bora zoar o Domênico. E vai tem as baixas também, né? Hã? Jogaremos sem lateral. Sim. Não temos lateral. Muito bem. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Tá bom. Você pensou que tinha pouco placar? Não tem mais. Caraca. Deixa o placar do estádio. Informa! Ainda tem mais fôlego que soltar aí. Ei, Campinas! O Moisés Lugarelli. Que alegria! Ah, que felicidade, ó. Valeu, Plácido. Tá pouco peru, Plácido. Valeu, Zé. Continua jogando mesmo, seu otário. Ponte Preta. Eu tô tentando fazer macaco, não sei. Ponte Preta 3. Brasil. Palmeiras eliminado. Inclusive, o Omar Feitosa chutou a bunda do Thiago Santos. Palmeiras 0. Peraí, não, isso aqui não pode parar aqui. Eu vou falar uma coisa. No dia da Páscoa, os porcos tomaram chocolate. Deixa eu ligar aqui pro amigo meu, peraí. Vamos lá. Tá tocando aí, vamos ver. Alô? Alô? Quem é? Vai, otário, chupa, liga agora, seu bosta! Vai tomar no seu roteiro de missionário, você mostra seu Bento caceta! Chupa, seu trouxa! Cadê você? Aquela velha escrota lá, aquele outro é o voz padrão, barriga de cadela, Domênico! Vai, tá sem transar e tá sem paulista, né, otário? Chupa, seu trouxa! Nossa, vou até desligar. Ai, ai, ai, essa foi o melhor pacá dos últimos anos, né? Já deitada no quer dizer que o Azedão deitou o caipira? Me amordaçaram ali no canto, né? Não deixou você cantar a musiquinha, olha, né? Que idiota, viu? Teve nem a música do macaco, hein, velho? Fecha a perna aí, que tá no chão, coitado. Fecha as pernas aí, ó, velho. Tem o que falar, né, Domênico? Foi o famoso trator. Famoso, Chocomilk. É, o Chocomilk, famoso Chocomilk, que não tem jeito. Ontem era o famoso Toque Me Fujo. É, não tem reação, é o difuso. Todo mundo falando, ruim, vai ter música amanhã, né? O ruim é aguentar até sábado, né? Agora é só o jogo sábado, fica assim aí. Já podia jogar hoje, já, porque já não, né? Já vai mesmo, é isso aí, Domênico. Por favor, você com a palavra. Vamos lá. Vai que vai. Ruim. Por partes aí. É. Como assim, diria Jack. Eu escrevi lá no nosso grupo, o seu Bento deve ter visto também. Vovó viu. Eu vi. Bela escrita, né? Eu vi um time com vontade de chegar e de ganhar o campeonato contra um time que estava jogando um amistoso. Me pareceu isso. Essa é a definição do jogo. Boa um definição. Time, porque não é possível, Mota. E meus amigos aqui, um time jogando uma semifinal com o time que o Palmeiras tem, um elenco milionário, talvez a folha de pagamento do Palmeiras pague. Olha, não sei, mas acho que paga um ano ou mais da ponte. Falam que bate em 14 milhas. Um mês do Palmeiras. 14 milhas. Deve pagar o ano inteiro da ponte. Já pensou a ponte? Não sei. É isso tudo, 14? Falam que é 14. Mas deve ser por aí. Agora, é inadmissível entrar do jeito que deu. Um minuto, menos de um minuto, tomou o gol. Impressionante. Sabe, os caras vieram... O cara vem de lá de baixo, o cara da ponte, porque eu não vou lembrar o nome do rapaz, que vem... Vem driblando. É bolacha, Dudu? É o Fernando Bob? Não, isso é volante. Tá com fome? Aí vem o driblando todo mundo e ninguém para o cara. É jogo de semifinal. Ali eu derrubo o cara no meio de campo, cara. Cadê os caras, os destruidores? Saiu na cara do gol, né? Sabe, duas coisas que tem que ser ditas também. Outra coisa, né? O Fernando Passos tomou dois gols por debaixo das pernas. Aí você me fala, falha do goleiro? Pode ser falha do goleiro. Só que tem um detalhe, a falha principal é o cara chegar na cara do goleiro. Quem falhou mais, o Prass ou a zaga que deixa os caras entrar com chegar cara a cara com o goleiro? Os dois. Tudo bem, os dois. Mas mais falha ainda é a defesa do Palmeiras, que deixa lá o cara na cara do goleiro. O goleiro também, você quer que ele fale, é milagreiro. Não, mas ele sai... Mas tudo bem, o gesto técnico eu dele... Eu entendo que ele pula, fora a reposição, né, de bola dele com o pé e com a mão é... Qualquer nota, viu, Dudu? Deu prazo? É, a reposição dele... Deitou em você, né, meu? Ah, eu não acho... Não, sabe, ele não acerta uma reposição de bola. Ah, o Ale tem razão, viu? Ele não tá bem, mas viu? São raros goleiros também que acertam reposição de bola, né? Raros, né? Você vai contar no dedo aqui. Não, o Aranha é horrível. Mas eu acho que o Palmeiras, com o time que tem, Ale, ele não tem que ficar dando bicuda pra frente, reposição de bola rápida, sabe? O Palmeiras é um time mais técnico, ele tem que sair tocando a bola da defesa aqui. E é o que geralmente tem feito. Verdade, falou bonito. Não precisa dar reposição de bola. Não, mas não é isso, Dudu. Muda pra frente. Quando... Que tá... E ontem eu vi muitas coisas assim. O que tá errado. Tá errado. Sabe o que você sabe onde tá errado? Quando você vê o Mina correndo com a bola pro ataque toda hora. E o Mina chegando mas no ataque. Mas ele sempre fez isso, até quando tava dando certo. Mas tudo bem, tá, maninho. Tudo bem, mas aí ele faz mais ainda porque não tem saída de jogo, né, Lulu? É, mas me dá a impressão de que parece que os zagueiros também não estão confiando muito no ataque, né? Quando o zagueiro vai lá e fica esperando a bola lá na frente... E ontem no final do jogo ele ficou de onde você trava, ele ficou lá, mano. Não sei se vocês assistiram. Ele ficou um tempão lá. Eu falei, ele não vai voltar? É. Por que ele vai ficar lá na frente? Vai tomar o quarto. Ele olhou a Alexandre e falou, deixa aí eu. Foi um verdadeiro vareio de bola da Ponte Preta em cima do Palmeiras. É inadmissível. Jogadores que ganham uma fortuna deixar fazer o que fez aí, ó. Ó, bombardeio pra cima do prazo a menos de um minuto. Aí deixa o cara livre, ali, louco, ó. O Jean tá louco. Marcando. Ó, o Jean, ele tá marcando trave. Jean, você tem que marcar o jogador, Jean. Pelo Jesus amado. Ó, o Jean esperando o que ali? O que ele tá esperando ali? E aí, ó, o pote que se posiciona. Olha quanto tempo demora. E o Jean tá lá atrás, marcando quem? Aqui, RG. Os caras não viram a bola, doido. Não, marcando a trave? Ah, me desculpem, mas o time inteiro, num total, eu vou dizer pra você que foi ridículo. Foi bizonho. Não, foi bizonho. Não vou nem falar ruim, mas foi bizonho. Medíocre. Um time como o time do Palmeiras, ele pode até perder, até admito perder o jogo, viu? Sombra, Mano, acho que vocês devem concordar. Pode até perder, mas tem que jogar bola. Fazer o que fez ontem, fazer o torcedor de palhaço, que eu me senti um palhaço ontem na frente da televisão. Ah, mas você não é, só não... eu, como... Só um minutinho, deixa eu concluir, por favor. Quando o Sombra tava falando, vocês não interromperam. Fica quieto. Por que você não interrompe o Sombra, o seu trouxa? É, não tem esse peito. Eu fico bravo. Não, fica quieto aí. Fica na miúda você. Mano Brown. Desculpa, fica quietinho aí. Desculpa. É. Quando vier um mano aqui, você fala com o Mano Brown aqui. É, isso aí. Oh. Deitou agora, hein? Tô falando sério, porra? Olha, isso aí, sabe? Quando um fala, o outro tem que ouvir. É assim que funciona. Principalmente na manchete, quando você tá desabafando. Perigoso. Eu já tô puto da vida, você vem falar, eu vou ficar puto com você. Vai brigar de novo. Brigou outro lá, briga aqui outro. Ah. Miúdo. Então, assim, acho que o time do Palmeiras, o Eduardo Batista, por muitas vezes, ele perde a mão da escalação do time. Eu não sei se o Ale concorda ou não comigo, Ale. Porque é o seguinte, o time do Palmeiras veio de um jogo desgastante. Veio desgastante do jogo do Peñarol. Sabe, jogo que ficou com 54 minutos lá. Sabe, lambança do juiz lá e teve que o jogo correr até tarde. E os caras naquele... Porque não é só a parte física, tem a parte emocional, a parte psicológica do jogo. Porque se você não ganha aquele jogo, o empate complicaria o Palmeiras na chave da Libertadores, poderia colocar em risco a classificação. Então é um jogo que psicologicamente ele é complicado. Então por que você vai colocar o Eduardo Batista? O Zé Roberto, que é um cara que, na minha opinião, ele é muito bom jogador. O currículo dele é invejável. Invejável. Porém, ele não consegue jogar dois jogos seguidos, ainda mais nessa pegada de semifinal. Decisão, mata, sabe? Decisão daqui, decisão de lá. Eu acho que pode esperar. Pelo amor de Deus. É, o Zé, você podia descansar ontem. Pelo amor de Deus. Não tem mais se falar. Ah, mas o Egídio... Mas tá lá. O Palmeiras não tem elenco. Tá lá, não tem elenco. Exato, Mota, exato. Então deixa o Egídio jogar ontem, por exemplo. O Jean, beleza, o Jean não vinha jogando, tinha que jogar mesmo. Você vê que ele tá até falta de ritmo ali, porque tá marcando o cara, tá marcando a trave, não tá marcando o poste. Até o Michel Basso de lateral, de repente... Tudo bem, você improvisa, mas você não pode deixar o Zé ontem. Você viu o que aconteceu ontem, hein? E outra, ficou barato, hein? Ah, esse lance é pênalti pra mim, claro. Sim. Foi. Ah, desculpa, sem dúvida. Sombra, é pênalti, claro. O outro da mão até pode contestar. Mas se o juiz marca, mano, ninguém tem que falar nada. Sim. Então, assim, esse além de tudo... Intenção também, Domenico, é muito relativo. Tem um amigo que ele não teve a intenção de engravidar a menina, mas hoje tem um moleque de 2 anos. Não, mas é diferente, mano. Não, mas é verdade. Não, mas a verdade é uma só. Mas essa do Praz. Se os caras marcam ali, mano, o pênalti não tem reclamação. É, do Praz principalmente, né? É, porque é do Praz, lado e é do outro, né? Entendeu, RG? Porque se é do meu lado, foi o que eu falei até pro meu pai, né? Meu pai tava assistindo comigo o jogo ontem. Eu falei, se é do nosso lado. Porque ele falou, mas não foi. Foi bola na mão. Eu falei, mas se é do nosso lado, nós estamos xingando até agora. Ah, mas não foi, Lolo, vai. Mas não foi. Vovó, mas foi, se, aí que tá. Ele pode não ter sido. Eu acho até que... Acho, na minha opinião, que foi bola na mão. Não, mão sim. Na bola. Ah, não, aquele esse eu não daria. Esse eu daria. Tudo bem, Ale, mas se ele marca, não tem que discutir. Não. É aquele pênalti que existe uma discussão, mas a bola bateu na mão. O erro maior do Mina do que do árbitro. O do Praz é pênalti claro. Pênalti claro. E olha, eu não sei o que aconteceu com o Praz pra fazer uma... Olha que lamba. Tudo bem que ele pega a bola ali, mas ele pegou o jogador. Não, sabe o que parece? Aquele final... Ah, olha aí, ó. Ele pega a bola e derruba o jogador. Tesoura. E corre risco de levar um cartãozão aí. Parece que ele deu uma largada. Já tá perdido isso aqui, vou dar... Assim. Final de rachão, sabe? O Eduardo Batista, ontem, desculpa, ele foi muito mal na escalação. Ruim. Acho que ele tinha que rever mesmo. Acho que não tem que toda hora pôr titular. Se tem um elenco, velho, mete o elenco pra trabalhar. Não, mas aí tem um negócio que o buraco é mais embaixo, Dudu, pra mim. Por exemplo... Mas, porra, ele perdeu ontem a classificação, meu brother. Eu concordo com você. Eu entendo que o Palmeiras tem time pra reverter a situação. Aí. Eu acho difícil. Não. Eu entendo que o time por time, se você pegar um time do Palmeiras... Ah, sim. No papel, não tem, não dá no cheiro. Já foi. Pode meter 4, pode meter 5, pode meter 6. Só que o retrospecto mostra isso pra mim, contra a Ponte Preta? Não. O retrospecto no nosso estádio é que o único time que o Palmeiras ainda não venceu no seu estádio é a Ponte Preta. O Palmeiras tem mais time que a Ponte Preta? Tem. Mas o retrospecto não mostra. Ah, mas retrospecto ganhou? Não, não ganha. Vamos tentar a classificação? Vamos. Mas eu acho... pouco provável, juro por Deus. Acho pouco provável que o Palmeiras classifique. Até porque tem um adversário muito competente do outro lado. E outra, a Ponte Preta não vai vir aqui também pra ficar se... Acho que ela vai ficar se defendendo, claro. Se tomar 1-0, 2-0, vai ficar se defendendo. Mas quando é a partida do segundo gol, e aí vai ser aquele time chato, que vai cair, qualquer bola cai, derruba, vai irritar o adversário, porque o Palmeiras vai vir empilhado, vai ter a sua torcida a favor, vai estar pilhado. Me deu a nítida impressão que o Palmeiras não tá nem aí pro Campeonato Paulista. Aí você fala pra mim, aconteceu isso? Não sei. Aconteceu isso? Não, não sei. Eu não tô lá pra viver o que tá acontecendo. Me parece que os caras querem se dedicar a Libertadores. Não me parece ser um discurso adotado pelo treinador. E mesmo que se ele adota um discurso desse, a torcida cai matando o cara. Lógico. Então, se mas... o Cuca adota um discurso desse, é uma coisa. Mas você acha Eduardo que pode estar Batista... no inconsciente coletivo? Ah, pode. Eu pensei isso. Então, mas ô, Sombra, aí... não é possível, cara, não é possível. Eu acho que vocês assistiram o jogo, vocês estão vendo o que eu tô falando. Não, eu não vi. Não é possível um time como o time do Palmeiras jogar do jeito que jogou ontem. A Ponte Preta não é, desculpa. A sensação foi essa. Não, não, a Ponte Preta não é. Mas isso aí não é treinador? Maravilha. Isso aí não é treinador, aí, tá, não sei, mano, não sei. Porque já começam a especular novamente a situação aí de que o clima pode ser que não esteja tão bom dentro do vestiário ali, dentro do elenco do Palmeiras. Não sei. Porque o Eduardo Batista, Domênico, essa era a principal contestação quando ele veio, se ele conseguiria domar os egos aí no momento principalmente ruim. Porque quando tá todo mundo ganhando, todo mundo entra um pouquinho, brinca um pouquinho, todo mundo pega na bola, todo mundo quer agradar o treinador, pô, o treinador é gente boa. Quando o time começa a passar por um momento de declínio, eu nem vejo a eliminação do Palmeiras do Campeonato Paulista como um grande problema. Porque o Palmeiras hoje ele tem dois planos no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, no Campeonato Brasileiro não, dois planos no ano de 2017. Libertadores e Brasileiro. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Libertadores é plano A ou Campeonato Brasileiro é o plano B? E Mundial. Esses dois não, esses daí você pode ter certeza que vocês não conseguirão conquistar. Fica quietinho. O campeão será o Real Madrid. Bate nele agora, Lolo. Esse será o Real Madrid. Mas calma, vocês estão indo muito pra frente. Vocês não conseguiram ganhar da Ponte, que é ganhar do Real. Tá brincadeira. Ó, momento com o farrão pra esses porcos aqui. O Real Madrid não ganhou mas, quando você fala, é tudo legal pra você. Não, mas meu time foi lá e ganhou. Chegou europeu e bateu na cara. Mas o time não tá com essa bola inclusive, toda. Inclusive, foi o último sul-americano que foi pro Japão e não passou vergonha. Mas nós não estamos falando isso. Mas enfim. Nós estamos falando da Ponte Preta e do Palmeiras. Então já fugiu o assunto. Culpa dessa véia. Já foi uma chance. Mas o negócio é o seguinte, Domênico. Então, os problemas do Palmeiras serão esses. Se não conseguir ganhar Libertadores e depois, na sequência, o Campeonato Brasileiro. Aí o Eduardo Batista vai ter que prestar contas aí pra diretoria. Isso daí, Campeonato Paulista, eliminação, pode ser que nem a diretoria queira muito. Mas é um problema, porque o Palmeiras daqui a pouco começa a pegar jogos decisivos na própria Libertadores, e se tiver a postura que teve ontem diante da Ponte Preta, tá lascado. Porque o Palmeiras, Domênico, ele conseguiu perder um jogo em 8 minutos. Com 8 minutos já tava 2-0 pra Ponte Preta, e o Palmeiras tava entregue. Se o Palmeiras pega um jogo decisivo e eliminatório da Libertadores na época do mata-mata, uma postura dessa coloca o campeonato em xeque. Mas na opinião de vocês, isso também se aplica ao Santos? Com relação ao Campeonato Paulista? O Santos, RG, eu acho que é um pouco mais grave a situação, porque o Santos, por mais que ele esteja na Libertadores também, a ambição do Santos na Libertadores é totalmente diferente da ambição que o Palmeiras tem. Mas o Palmeiras, eu acho que tem um componente pior, sabe, mano? Porque, e aí entra, a gente falou aqui das experiências que o Rogério Ceni tem tido nesse seu primeiro momento como técnico. Sim. Aí tem um outro elemento no Palmeiras, que é um treinador que é menor que o elenco, que tem a juventude, que tem a disposição, que tem o estudo... Várias coisas que a gente elogia aqui e até defende. Sim. Só que se é um treinador cascudão, como por exemplo o Abel no Fluminense, ele não pensa duas vezes em tirar os mais veteranos têm mais minutos, botar no banco, porque daí os caras que o Palmeiras tem à disposição lá, além de estarem mais saudáveis, mais inteiros fisicamente, o foco está ali. Para aqueles jogadores reservas do Palmeiras, e o Palmeiras se diz o melhor elenco do Brasil, para aqueles jogadores, aquilo lá é uma decisão, como foi para a Ponte. Ótimo, e para os jogadores titulares do Palmeiras, aquilo lá era um fardo. Os caras entraram numa moleza monstruosa. Talvez até de forma inconsciente, mas certamente com a perna pesada pela batalha que tiveram na quarta-feira. Então ali faltou o treinador. Bancar. Ou ser mais... Não tenha dúvida disso. Não é? Não tenha dúvida. O treinador tem as costas lá que fala assim, eu vou botar os caras, e eu vou segurar essa bronca. Né? E fala pro torcedor. Ou senão, se ele não... pode chegar, ele não pode... Porque assim, ali, o que me parece lá, é que a coisa acontece e todo mundo fica quieto e não fala pro torcedor. O treinador, ele tem que vir e convocar lá os repórteres e falar assim, olha, no dia de hoje, nós não vamos colocar os jogadores que estão atuando como titulares. Isso. Porque eles estão desgastados. Eu não quero um time desgastado, eu quero um time aguerrido. Isso. E eu tenho elenco pra isso. Então eu tô colocando isso aqui e boto fé no meu time, mesmo sendo aí os reservas. Já que ele não tem. Pode falar pra vocês, pra mim é titular. Isso. Todos são titulares. Eu tenho 24 titulares. Tá bom, mete isso à banca e vamos embora. E aí, mesmo que ele não tenha a costa larga, ao menos isso, fez seja isso. Ousado. O Santos não pode fez fazer nada. Isso. Fez nada. Ousadura. Não, não, fez. Não, não. O Palmeiras já botou reserva pra jogar. Já que botou isso? Time em reserva pra jogar, sim, senhor. Ah, mas quando não vale nada. Ah, né? Não, não. Agora, tô dizendo, quando vale. Sim, eu tô dizendo, mas já botou. Entendeu? E vou dizer agora. Se ele faz isso, é que ele é um treinador que não tem nome, mas se ele faz isso daí. Se ele vem e fala pro torcedor, alguns vão entender. Mas eu entendo que a maioria não vai entender também. Não tem jeito. Mas... porque o torcedor ele fala, mas por que, que não colocou o titular? Os caras atuam só de quarta, domingo e não pode jogar dois jogos seguidos. Mas aí que tá. O Zé Roberto, nitidamente, ele não pode jogar dois jogos. Pelo amor de Deus! Não pode. RG, desculpa, não pode. Não, você pega um lado ele ali. Ele tem 42 anos de idade. O Zé Roberto e Dracena cansado. Que o Dracena também. Pelo amor de Deus. 43. O Dracena não conseguia correr ontem. 43. Então, ontem fazer. Era o jogo do Vitor Hugo. Eu falei aqui. Eu falei aqui. O Dracena é bom, mas na hora do pega pra capar mesmo, não, mas a ver. Culpa não é dele. A sequência é pesada pra ele. Tá, mas pera, fica pesado a sequência. É pesado, então, mas não pode ter uma sequência pesada. É um jogador de 35, concordo, 36 anos. Domínio, e tem uma outra coisa. Fala. Não, não, eu só ia dizer ali. Concordo com tudo que vocês disseram agora. Eu não acredito que o palmeirense entenda esse discurso de que o time tirou o pé no Paulista. Isso. Com o elenco. Não, mas eu não acho. Com o elenco que o Palmeiras tem. Com a grana que esses caras estão ganhando. Acho que até de forma inconsciente com a jogador. Grana... Então, Ale, então. Mas, porra, então você tem que mudar. Aí eu tenho que concordar. Tem que mudar, tem que mudar. Tem que mudar o técnico, velho. Porque o cara e que tem aceita. Tem uma outra coisa que a gente falou na sexta-feira. É, mas olha, peraí. É errado. Então, não sei se eu falei ou ficou claro isso. Quero dizer, eu não acho que o Palmeiras tenha largado. Me deu a impressão. Mas eu acho, EG, que ali é mais cansaço. É outra coisa, vem de uma decisão. E foram os mesmos 11 que estavam lá, eram os mesmos 11 que jogaram lá. Então vai para conta do técnico. Essa derrota vai para conta do técnico. Acho que o Eduardo Batista poderia ter poupado muitos dos seus jogadores. Ele poderia usar, por exemplo, o Dudu, porque o Dudu ele foi expulso no jogo, ele não vai poder jogar no próximo. Então ele pode pôr o Dudu. Isso. Ele pode pôr o Dudu. Ele poderia colocar, por exemplo, o Jean, que não vinha jogando, o Jean joga. Sim. Que é um titular que não jogou, mas joga o Jean. Então assim, era um jogo que você... Pô, tá todo mundo viu a Ponte Preta contra o Santos. Time rápido, contra-ataque rápido. O Dracena, ele é um cara que ele é muito bom, ele vem vindo fazendo jogos espetaculares, hein? Mas ele é um cara mais lento. É um cara mais... ontem deveria ser uma zaga mais rápida. E o Vitor Hugo, pelo menos, ele se recompõe muito rapidamente. E outro, o Vitor Hugo, na área, nos escanteios, é um cara mais alto que o Dracena. E ele faz gol de cabeça pra caramba. Então, acho que eram dois pontos que podiam ser relevados. Outra coisa aí, que não pode acontecer em hipótese alguma. Em hipótese, isso eu não vou admitir. Em hipótese que não, isso, alguma... Não, isso o torcedor, ele não pode admitir. Ele não tem que admitir isso. Não tem que admitir. Um jogador no banco de reserva. Thiago, você tá no banco de reserva, você vai me tomar um cartão amarelo porque tá nervosinho com o quê? Deu uma de provolone agora. Tira o calção e pisa em cima, ô desgraçado. Que porra é essa? Ai. Não, eu tenho que falar. Mas que... Não, cara, eu ia falar, mas não vou falar. O cara... Mas que desgraça que você fez ontem. Você tá maluco? Tomar cartão no banco é Sombra. Não. Eu posso tirar admitir, satisfação com o jogador eu da posso ponte, admitir também. Qualquer tipo de coisa. Mas um jogador no banco de reserva tomar cartão amarelo... E só não foi expulso porque o juiz deixou, né? Aquele negocinho do cara querer ser machinho, mas sabe? Pode! Jogou não pra torcida. E outra, ficou peitando lá o Feitosa. Você tá de brincadeira, pô. Para! Uma dessa arruma uma confusão. Para! Jogou uma briga, né? Thiago, você tá de brincadeira, velho. É isso que eu posso dizer. Agora... Você tá de brincadeira com o torcedor Palmeiras. Tomou um amarelo gratuito ontem. E ó, eu até defenderia a escalação dele ontem. Ele deveria sair jogando ontem. Eu acho. O Tietchan, ele não vem jogando bem, hein? Ah, não, o Tietchan, ele não vem jogando bem. Contra o menino da Uruguai, contra o Peñarol, ele não jogou bem. Contra a Ponte, ele não jogou bem. Não sei se ele tá sentindo muito, porque ele vem numa sequência de jogos desde o ano passado, e vem de contusão, caramba, quatro. Né? Então assim, talvez, poderia até descansar o Tietchan ontem. Descansou o Tietchan, qual o problema? Mas a coisa mais agora deixa eu me defender, porque ontem eu avisei, eu acordei com o labirinto mal. Ah. O labirinto, que me deixa com labirintite e outra coisa. Você caiu? Eu tô desde a semana passada que eu dormi errado. Com uma dor na bacia. E quando o Ponte que encostou nas minhas costas, doeu. E eu falei, tira a mão daqui, abestado. Outra coisa, se elogiamos... Eu tô me defendendo. Se elogiamos aqui a atuação... Nossa, não tem nem defesa, desculpa. Se elogiamos a atuação lá do Rodrigo Caio do São Paulo... Olha, é inadmissível o que o Zé Roberto, com a experiência que ele tem, sabe? Dizer que bateu no queixo dele, deu um cotovelo. É, claro, ele tomou um tranco, RG, mas no peito. Isso ele tomou. Mas você tá pondo a mão na cara. Quebrou o nariz, simulando que quebrou o nariz, quebrou a cara. Aí na sequência vem o Kotker, ele simula porque bateu na cara dele que nem relou. Agora eu vou dizer uma coisa, o futebol... Ruim. Não, aí depois fica reclamando, aí sabe que o Brasil é jogado de lado, aquela coisa. É por causa disso aí, atitudes desses jogadores aí. Eles ficam querendo expulsar o adversário injustamente. Eu tenho dois informamentos. É inadmissível isso. Ô, Domênico e Sombrinha e todos aqui. Ó, o Lucas Taylor, lateral direito, foi reinventado pro elenco. Como? Quem? Reintegrado o Lucas Taylor, ele era da base, não era, vó? Ele Lucas jogou no, Taylor, no Energético aí no Paulista. E aí o Palmeiras achou que era bom reintegrar ele pra ter outro lateral. Jogou no Energético. Aí vai ter agora também. Teve uma reunião de todo o elenco com o Gaglione, o presidente. Gagliotti. Era uma reunião. Seu Grudo, malvado favorito. Olha, eu não duvido eles irem pra Atibaia essa semana, viu? Santa Atibaia, lá no Bourbon? É verdade. Onde é. Vai ter o resort do estádio? É, mas eu tô dizendo, ali vai pra lá. O Palmeiras, a última vez que foi, ganhou a Copa Brasileira. Tá certo. Agora, peraí, velho, deixa eu só falar uma coisa que acumulou aqui, viu? Mas daqui a pouquinho é uma pitadinha histórica, não agora. Não, não é pitadinha, não. Eu sou muito calmo, assisti calmo o jogo. É rápido, vai falar do Fabiano, né? Chegou a folha de pagamento, é 11 milhões e 800. 12 milhões. Foi falar do 14 aí, mas é 11 e 800. Ah, bom, é pouco, então. É rápido, no pique. É alto, paga. E acho que paga um ano da Ponte Preta. É, e outra coisa, hein, Domingo? Deve pagar. É. Eu lembro que na minha época, 11 milhões era o PIB do Brasil. Né? Hoje em dia é uma folha de salário. É a folha de pagamento do Palmeiras. Ale, para de balançar essa perna. Vamos lá. Você tá me tocando. Ele quer roçar na sua. Ele fica balançandinho, né? Parece aqueles brinquedinhos de pilha. Ô, mano. Só uma. Ele já está falando no microfone, meu Deus, hein? Fala logo, mano. Vamos dar um toque, Eduardo Batista. Tomando de três da Ponte. Aí ele olha pro banco, viu, Bar? Tem Roger Guedes. Rafael Veiga, que foi a revelação do Curitiba. Alexandre. Keno. Aí o filho da mãe! Ah, calma! Tira o Borja pra botar a porra do Alexandre! Que colocasse o Fabiano no ataque, a sua mãe! Esse gordo! Esse gordo não conseguiu chegar na bola! Alexandre! Foi você, o seu irmão, a sua família! Foi pra Síria! Vai se ferrar! É sombra, é verdade. Não, pera, eu fiquei com a impressão do Deus! Ô, Robertinho, parabéns! Ah, pelo amor Robertinho, de Deus! Bem lembrado, olha. Olha, quer virar um jogo que tá 3-0, parece que sim! Ele pediu pra pôr o Fabiano, que ele não, mas pera só um minuto. Eu não sei se ele tem razão, mas ele é engraçado. O Domênico tem razão, Luxemburgo já! O Alexandre! Não! O Alexandre, ele infelizmente já foi um jogador, é um ex-jogador em atividade. Não, é a minha opinião. Impressão, Dudu. Me parece que. Não, não importa. Ele não tá família, puto, não. Ele não tá não. Puto, não. Sabe a impressão que eu fiquei? Se tá puto, ele vai embora e vai jogar na casa do chapéu. O time do Palmeiras. Agora é o seguinte: o Palmeiras tem que ficar cara que gosta e que joga. E outra, tá puto com quem? Você sabe quanto que ele ganha, RG? Faço a mínima. Eu ficaria. Puta, eu ia ficar muito feliz de ganhar o que ele ganha. Desculpa, hein? Faço a mínima. Tá de brincadeira, velho. A impressão que eu fiquei, Dudu. É que o time do Palmeiras estava tão morto que o Eduardo Batista colocou um coveiro para enterrar os caras. Ah, não. Porque, olha, imagine se o cara não consegue correr, RG. O cara não consegue dominar uma bola. Fralda consegue... cheia, né? Não, não é. Parece que é. Como é que é? O Sombra que falava? Aqueles caras que jogam de calça jeans molhada. Mas molhada pra cacete. Era o apelido do Casemiro. Mas a calça tá molhada pra caraca. E são duas. O cara não consegue se movimentar, meu irmão. Na areia movediça aquele cara. É, isso mesmo. E sabe aquela calça jeans antiga, né? É, aquela. Tira a calça jeans. Dura, sabe? Porra. Vai pro inferno, velho. Ô, Domênico, só porque eu brinco do Luxemburgo, mas o Luxa tem uma coisa que eu gostava. Eu saía pra jantar com ele na Pipolina depois do programa. Sim. Ele com 11 minutos, via a cagada que ele fazia, ele trocava. Eu errei, troco o time, tiro o William que tá mal, tiro o meu pai de campo. Você tá me cuspindo, seu louco. Desculpa. Provolone, não cuspa no Ale. Com 11 minutos, tava 2-0 e já viu que o William não era pra aquele jogo. E outra coisa também. Põe o Roger Guedes, põe o Fabiano, põe o Omar Feitosa de 4 no meio do campo. Olha, e outra coisa também. Ah, tem razão. O cara toma 2-0, acho que não foi com. Foi com 15. 8 né? minutos! 8 minutos tava 2-0! Calma, é Roberto! Um time de 11 milhões por mês! Roberto. Então vamos lá. É, um time que. E outra, o Palmeiras ontem, não, o meio de campo do Palmeiras era bizonho. Ele foi o que falou. Um time pra ganhar, ele precisa ganhar no meio de campo. Pra mim, um time que tem meio de campo, ele ganha jogo. Claro, você precisa se resguarnecer na sua defesa, aquela coisa que nós já falamos aqui. Mas um time ganha tendo um meio de campo. Se ele dominar um meio de campo, ele ganha o jogo. É assim que funciona o futebol. Ontem, a Ponte estava dominando, estava deitando. Estava deitando, como diz o Ale aqui, deitando e rolando, né? No meio de campo do Palmeiras. Então, assim, acho que já devia ter mexido com 10 minutos. Já viu que errou. Sim. Já viu que fez bobagem, vamos mudar a coisa aqui. Consertar. Conserta, velho. Porque o Palmeiras ontem, eu não entendo a cabeça de treinador de futebol, sobra. Por que que os caras só vão mudar o time na virada do segundo tempo? É raro, são raros os treinadores que mudam um time no primeiro tempo. Tá errado, errou. Deixa eu fazer. Então, é o único talvez que eu vi. Porque, olha, ninguém... Ah, vamos esperar. Esperar o quê? Tomar uma piaba de 10, é isso? De 10-0 você quer tomar? Porra, velho, muda. Muda. É, foi 3, ficou de graça, hein? Teve 2 pênaltis novos, vou dizer aqui. Um eu acho que até não foi, mas o outro... Ainda hoje sou o dono da bola, hein? Ainda hoje tem o dono da bola aqui no estádio 97. E agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. E o Dodô também tem um recado importante do canal Esporte Interativo. Ah, meus amigos, sabe o que tem amanhã, hein? Não. Sabe? É amanhã? Os jogos da Champions League, é isso mesmo? É, Real Madrid do Cristiano Ronaldo e o Bayern de Munique do Douglas Costa vão se enfrentar no segundo jogo das quartas de final da Champions. E olha, só tem um lugar pra você assistir essa partida, hein? No canal IMAX do Esporte Interativo. O que que é? Se ainda não tem os canais em Max, então não fica aí marcando não, ligue já. 4004-1111, 4004-1111, assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo, cara, tá esperando o quê? Ou você vai ficar aí esperando, vai perder mais essa aí? Não pode, né? Champions League é nos canais Esporte Interativo, consulte condições comerciais no site também, viu? Boa! É isso aí. Você está aqui na Energia 97. Mano! Diga! É verdade que você pôs um nego ali na porta só pra ficar vendo quem tá com bozano e quem não tá? Ah, com certeza, né, Sombra? Porque nós somos uma emissora aqui conceituadíssima. Não é, cara? Nós não... somos uma emissora de primeiro mundo. Aqui, o Mota, a partir de hoje, claro, ele fica... É verdade. Sim, porque é complicado. Ele tem que fazer gargarejo com bozano. Não, é verdade, mas ele tá ali na função só de ficar cheirando, inspecionando axilas. Ah, tem que ser assim. Dá uma fungada aqui. Opa. Tem que ser assim. Porque dá a impressão que tem gente que coloca uma fralda embaixo do braço, né? Não, uma fralda não, suja. Não dá, né, cara? Nossa senhora. Amigão, siga a minha dica aqui, ó. Se liga só. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Por exemplo, os jogadores do Palmeiras contra o Peñarol, eles usaram o Bozano Extreme e aguentou mesmo quase 72 horas de correria, porque o árbitro não acabava com o jogo, né, velho? É, não é? É isso aí, os caras saíram cheirosinho, e ainda foram direto para a balada, porque venceram a partida e foram comemorar. É isso aí, o Domênico tava junto, hein? O Domênico não sai da balada, da asa dos boleiros, mano. O Domênico vai só na bola. É, opa, boleirando, opa, com certeza. Domênico Gato, seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito mais proteção. E ó, atenção rapaziada, ligou aqui no estádio 97, no 3284-7097, dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Não é que você concorre, não. Você ganha. Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos então aos ouvintes no 3284-7097. Lembrando, tem torcida Estádio 97 para Corinthians e Internacional. É, então você, torcedor do Corinthians, que ligar e disser: eu quero ir na torcida Estádio 97, você corintiano, vai nessa mordomia, no camarote único, jogo às 21h45 dessa quarta-feira, tá bom? Então ligue no 3284-7097. Lembrando também que todos que ligarem e falarem "todo dia é dia de clássico no McDonald's", ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo "só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão", ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Boa! Então vamos lá! Você esqueceu de mencionar, viu? O quê? O quê? Jogo do Corinthians, ó, o traje é esporte fino. Esporte fino. Pra ver o Corinthians jogar, o cara não pode de qualquer jeito, não, Paquito. Viu, RG? Tem que aguentar, né? Pra ver o Coringão, bacana. O cara não pode de qualquer jeito, não, mano. Meu Deus. Cê é louco, olha, é esporte olha fino. Olha o que vocês fazem. Olha aí. Que é nós, mano. Olha o que vocês fazem. Nós bate mesmo, velho. E pior, o que eu posso falar hoje? Pode falar ou não, velho? Não arrepia mesmo. Ô, Rogério Ceni, cacete. Vamos lá, vamos pro telefone. Vai lá, Asdrubal. Marloni. Marloni. Marloni inesquecível aqui. Alô? Alô? E fala? Oi, é o Anderson. Anderson. Anderson o quê? Anderson Luiz Tupi. Hã? Anderson Luiz Tupi. Quantos anos, Anderson? Porra, lá vem. 38. 38, RG, hoje. Hoje? Depois do que aconteceu ontem? Olha o que você vai falar, hein, RG. Ontem pra quem? Pra ambos? Ambos quem? Pra ambos os dois? É. Depende, tem o ambos o ambos feliz e tem o ambos triste. Sabe o que eu acho? Eu acho que vai entupir a caixa postal de vocês, viu? Ah, sensacional! Maravilhoso! Apesar de eu saber que foi ruim. Ó, o Domênico ia falar que foi ruim o Dodô. Apesar de saber que foi pra mim. Mas foi legal. Foi pra ambos muito os dois. Ah, mas serviu pra mim. Fazer o quê, né? Ô, velho, e o bairro? Rapaz, mas tem uma matéria. Como? Guaraná. Ô, Benjinha, Guaraná. Bigu. Peraí. Hoje? Vai. Parece uma gaivota. Uma gaivota com 58 de febre. Ô, Pascoal. Vá. Vai. Como é que é, Beijinha? Pascoal, tonto não, amigo, tonto não. É o que eu não conheço. Beijo, opa. Beijo, o que você ganhou de Pascoal? Tonto. Olha. Seu ganso. Olha, eu posso falar. Você é corajoso, pai. Sou lepre corajoso. Corajoso, vai. Ele não tá aqui, por isso que eu não sou corajoso. Vai ele entrando ali, puto com você lá. Hoje eu apanho dele. E ele vai trazer o Mano Brown junto. Ô, velho, time. Ô, Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Cambada adiante, paga uma madeira aí. Ô, mano. Deixa eu falar pra você que eu tenho que entrar na reunião, cara. Firmeza, mano. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. Na torcida? Você garantiu sua vaga, então, no jogo Corinthians e Inter. Filho. Não, mas é o direito que lhe cabe. É, diga aí o seu outro slogan, você quer falar da música? Então, todo dia é dia de clássico. No McDonald's. No McDonald's. Boa, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você levou pra casa agora, também um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Ô, mano, ele ganhou o direito de ir na torcida estádio nessa quarta 9h45. E a saída vai ser às 6h30 aqui da Rua Tutóia 77. Sim. Mas ele tá entrando numa reunião agora. Então, ele já tá pagando o horário de quarta-feira. Vai dar um migué, né? Tá certo. Mas o que você tem de reunião essa hora? O que você faz? Vai dar migué, hein? A empresa aqui tá num processo de saída do... da outra empresa aqui, então tem que ver que eu sou encarregado aqui, cara. É, quero ver o que é que você vai dar, quarta. Mas na quarta você vai estar encarregado? Não, quarta vai dar pra ir sim. Só agradecer vocês aí. Foi boa a vitória. Olha. Mas você não quer trocar nem um pouquinho de ideia com o mano? Você vai falar com o mano do estádio. Agora, tô na porta pra entrar agora, cara. Tá bom, entendemos. Valeu, as... Obrigado. Ah, tá saindo do banho de sol, né, Corinthians? Ah, imagina. Aí, valeu, mano, obrigado. Direitinho. Nós entendemos aí o ouvinte. Ó, o cara ganhou uma sequência de prêmios legais. É, velho. O cara vai ver o Corinthians aí na Copa do Brasil, jogo eliminatório. Ah, mas ele não quis falar com você. O kit do desodorante Extreme. E ganhou também o par lá também. Quantas pessoas não gostariam de falar 30 segundos com o mano do estádio no Não, mas eu entendo. Isso o cara tá na correria, mano. Esse era meu sonho. Ô, mano, como é que você anda? Agora você fala horas. É nada, o Ale. Ô, mano, como é que você anda na rua agora? Normal. Pessoal, caminho assim. O pessoal não fica pedindo pra tirar foto, não, nada. Tranquilo. Tá sediando. Se pedir também, pra mim não tem tempo. No jogo do Corinthians, você consegue assistir o jogo ou tem que toda hora tirar selfie? Não, a galera só vem abordar assim no intervalo. A galera é legal. Ah, então, pessoalmente, a galera, é isso aí, mano. Não, mas é verdade. Às vezes no intervalo o pessoal chega, ô, mano, pai, começa a trocar uma ideia. Mas durante o jogo tá todo mundo concentrado no jogo. Eu fiz um evento com o mano outro dia aí no bar. Tivemos que chegar 3 horas antes e saímos 3 horas depois. É mesmo? Só de foto. Consegui entrar. Não. Imagina, o Ale é requisitado, mentira, mano. Só de foto e decreto, né? O Ale é monstro, mano. Mas... O cara chega pra mim e fala, Ale, tira uma foto. Aí eu arrumo meu pouco cabelo, né? Ah, não, é. Pega a máquina e tira. Mentira, pega o celular aí e tira uma foto com o mano. É, não, não é assim não, mentira. Uma vez fizeram isso, a gente tava num evento. Aliás, o RG, não foi num evento de lançamento do site do Rogério Ceni, se não me engano? Sim. E a gente tava lá. E tava o Kaká, tava o Ricardinho. Aí chegou uma moça. O Kaká nem era conhecido, né? Bartaleu. Já era 2002. Já era bonito. E já era muito bonito, né, Ale? Claro. Mais que o Sobis, Ale. É que o Kaká foi em dois eventos. Ele foi no nosso da camisa e logo no comecinho. Conversas paralelas, né? O Kaká ou o Sobis? Não, o Kaká é uma beleza mais inocente, mais virgem, né? Ah, meio Sandy, aquela coisa meio Sandy. Isso, exatamente. Meio evangélica. O Sobis é uma beleza mais madura, mais agressiva, né? Chegou a moça, falou assim, pode tirar uma foto? Pode. Deu na mão do Kaká pra bater foto. Ele bateu a foto, velho. Imagina. Que ridículo. Já deitado em você, Kaká. Hã? Que o Kaká foi em dois eventos. Esse no nosso da camisa. Vamos lá, mais ouvintes, 3284-7097, oferecimento do Extra. Preço baixo é no Extra, que você economiza. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha aí! Esse é o nosso Fórmula 1 da promoção Estádio 97 na Pole Position. Barloni... Marloni. E o Marloni, tá bem lá, o Marloni? Tá no Galo. Sei lá, viu? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Ou quem fala? Felipe. Alô? Felipe, tudo bem? É gripe. Beleza, Dudu? Beleza, Felipe do quê? Felipe de Sá Gomes. Consegui, baralho. All in. Boa. E quantos anos, Felipão? 3.0. RG, 3.0 hoje. Esse tem nome de pizza, né? Como assim, de pizza? Vê uma pizza de Sá Gomes aí, velho. Ah, sensacional! É uma bom. Pior que a outra, hein? Trocadilho! Nota 9.7! Tá bom ainda, hein, velho? Ó! Ué, brincadeira! Eu ainda vou virar um tapão. Não, sem violência. Eu vou derrubar do banco, velho. Eu também, amigo. Eu também. E qual que é o bairro? Quero ver se o Gon vai acertar aí. Meu, eu falar tonto. Hoje? Amigo. Peraí. Oba. Peraí, Matinho. Oba. Oba. Oba. Fala. Manda. É Chácara Santana. Tonto é você, amigo. Tonto. Ba. Eu? Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Outro dia que eu quero ver quando o Bar foi pra Barcelona. Não, velho. O que vai acontecer? Vai, Domênica! Continua aí! Fala do bairro, ô trouxa! Viu? Você tá imitando. É? O trouxa é você, amigo! Viu? Você morreu! Tá bom, tonto! Você morreu pra mim, amigo! Qual que é o time aí? Coringão, é grande Coringão. Coringão, mano. É nóis. Bom, primeiramente, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa, que beleza, hein? Boa, segundamente. E segunda-feira, qual horário? Só pra saber. Tem que estar na rua Tutóia, número 77, às 6:30. 6:30 da tarde. Bem, já pode passar e te pegar. Tá tranquilo pra você? Você vai? Tranquilo, só dar o gato no trabalho. Então, perdido. Mato, então, ó. Mata o voo três vezes. Não, já. Mas, velho, você não precisa perder o trampo, ó. Meio-dia você começa a falar que tá com virose. Aí você vai num PS qualquer, mano, fala, ó. Passa lá uma fila de duas, três horinhas, já pega um atestado. Tira uma foto, não, nem selfie. Precisa, fala, doutora. Tá escorrendo tudo, mano. Eu não consigo parar em pé. A mulher também vai ficar com aquela cara assim, meio de nojo, assim, fala, beleza, então. Eu já tô me restabelecendo aqui, eu já tomei aí um isotônico e tô querendo agora descansar em casa. Posso, doutora? A senhora me concede um atestado? A mulher te dá um atestado que você passou lá pelo hospital. Faz aquela cara de choro, né? E aí tá tudo certo, velho. Aí você vai ver o Coringão. O Mano vai fazer a pergunta pra ele. Diga, faz tempo aqui, o Vivi. Você gostou de dar uma madeirada nos bambis dentro do motel deles lá. É teu pai, que gostou de dar uma madeirada lá. O Traquinas, vai te catar, ó. Pera aí, Bambi. É nosso salão de festa, né? Pra variar. Mas, ô amigão, mais uma vez o Corinthians enfrentando São Paulo aí num mata-mata aí, agora pelo Campeonato Paulista. E nesse enfrentamento o Coringão levou vantagem novamente. São Paulo é freguês, hein, mano? Acho que a questão de ser freguês é antiga, né? Mas o principal que a gente tem que destacar, eu acho que é o trabalho do Carille. Concordo. O time não é brilhante, o time não é sensacional, mas a obediência tática do time eu acho que é perfeita. O que ele tá fazendo... se fosse o Tite, já tava vangloriando ainda mais do que ele já é vangloriado, né? Mas o cara, ele tá fazendo um trabalho absurdamente bom. Não, eu concordo contigo, cara. Inclusive, a torcida precisa ter paciência com o trabalho do Carille, até mesmo no momento que o Corinthians começar a oscilar. Porque desde o começo do ano até agora, eu acho que esse é o melhor momento. Mas tá na cara que ninguém perdura lá no topo durante muito tempo. Principalmente no campeonato em que você não tem um elenco tão volumoso e que você possa repor a qualidade dos que saíram da mesma forma. A torcida do Corinthians vai ter que ter uma certa paciência, principalmente numa situação em que o Corinthians possa ser eliminado. Mano. Também no Brasileiro, Mota, por ser um campeonato de pontos corridos e aí o elenco pesa e pesa muito. Mas tá na cara que o Corinthians não vai conseguir vencer todas as competições que ele possa disputar, principalmente essas de mata-mata. Copa do Brasil, o Corinthians ele conseguiu aí um bom empate lá em Porto Alegre, tem tudo para avançar na próxima quarta-feira. Mas passando dessa fase contra o Inter, a próxima fase já entra as oitavas de final. Ou seja, os times que estão na Libertadores, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, todos eles vão estar também ingressando, Santos, vão estar ingressando na fase de mata-mata da Copa do Brasil. É mais difícil. Então você tem um preenchimento de vagas, ô Motinha, com muito mais qualidade. Então vai ser um tiroteio ali e vai ser realmente uma situação difícil. Copa Sul-Americana, por mais que o Corinthians tenha enfrentado logo de cara um dos adversários mais tradicionais aqui da América do Sul, pegou de cara a Laú, mas o Corinthians ele fez o dever de casa, ganhou de 2-0 aqui numa competição que é extremamente difícil contra um adversário difícil também. Então, temos que batalhar rodada após rodada, não adianta começar a fazer planejamento lá pra frente, lá pro futuro, porque o Corinthians ele também tem umas limitações aí que a torcida precisa ter a consciência. Eu concordo contigo com relação ao trabalho do Carille. Parabéns para a diretoria que deu uma oportunidade para o cara, ao invés de contratar qualquer bêbado que tá pelo mercado mais com certo nome. Falou, Xerém. Então, velho, não vale a pena. Tem que apostar em quem já conhece o elenco, em quem o elenco respeita também, porque isso é muito importante. E o Carille tem esses dois fatores a favor dele. Ele tem o respeito do grupo e conhece muito bem o elenco. Mas, ô amigão, com relação agora à partida contra o Inter... já vamos voltar a falar do Campeonato Paulista aí o próximo domingo contra o São Paulo. É prolixo, né? Antes disso, não, mas tem que ir voltar, tem que colocar outros assuntos em pauta. Porque ganhar do São Paulo já virou meio que fichinha. Inclusive, Motinha. Triste. É triste mesmo se a diretoria de São Paulo mandar o Rodrigo Caio embora. Opa, tá pipocando já as notícias na internet aí que pode ser que ele já rode, velho. Por quê? Tá louco? Porque ele teve uma atitude de homem. Ah, vai te catar, outro. Opa! Ô, galinha. Deitado agora, Marcelinho que mandou, né, Marcelinho? Marcelinho mandou a piada. Mas o negócio é o seguinte, então, amigão, o Corinthians ele vai pegar agora o Inter aí na Copa do Brasil. O Mano foi bem porque ele fez uma construção que ninguém imaginava. Eu já conhecia essa piada, tu foi bem. Mano, eu vou levantar e vou te cumprimentar, peraí. Vai, nada, olha o Rudy agora. Que cumprimenta daquele jeito que você gosta. Batendo bumbum na avenida. Valeu, Rodney. Eu não quero jogar água no chope de ninguém. Diga, Lê. Até porque isso é um sacrilégio, né? Na minha visão, você estragar uma bebida tão divina. Importante, divina, é um sacrilégio. Mas, não se iludam com o campeonato estadual. Não, lá o maluco, olha o Ante. Ó, amigão, olha o Ante do Ale aqui querendo gorar o Corinthians. Ano passado a gente viu alguns campeões estaduais caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, calma. É um momento importante para o Corinthians. tá indo bem em todas as competições. Segundo, rapaz, agora você está sendo anti, Ale. Você tá sendo anti. O Santa Cruz caiu. O Atlético Goianiense caiu. Mas, Ale, eu concordo contigo nesse sentido. O campeonato estadual ele não pode ser parâmetro justamente pelo fato de ser um campeonato fraco. Tá certo? Mas temos que pontuar da seguinte forma. O Campeonato Paulista, dentre todos os estaduais, é o mais forte do Brasil. Sem dúvida, tem 5 da Série A. É o mais forte do Brasil, então isso eu acho que já é um parâmetro. Sem contar que eu acho que o principal parâmetro dentro do Campeonato Estadual são os clássicos. Esses jogos são difíceis e esses jogos podem pontuar se você está bem ou mal na competição. O Corinthians, de 4 clássicos que fez até agora no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista, o Corinthians ele venceu 3 e empatou 1. E pegando, inclusive, Palmeiras, São Paulo e Santos. Ele pegou os 3. E ele ganhou dos 3. Ganhou dos 3. Então, eu acho que cabe, sim, talvez, um elogio. Eu entendo que você está falando que não dá para se iludir com determinadas situações, etc. e tal. Mas nos clássicos, que o Corinthians aí foi atacado e soube se defender, e quando precisou atacar, soube atacar, eu acho que dá para valorizar, sim. Não, eu acho que tem que comemorar esse momento. Eu só acho que se a gente colocar, fizer uma projeção pro campeonato brasileiro, eu acho que o Corinthians agora tem tudo para ser campeão paulista, né? É o favorito para ganhar o campeonato paulista, né? Calma, calma. Eu acho que é o favorito. Não, sim. Sem assolamento. Embora se confirmar a passagem da Ponte Preta, eu vou te falar um negócio, tem tudo, é lógico, é o grande da decisão, é o Corinthians. Sim, sim. Né? Nesse caso, lógico, se não acontecer aí do Palmeiras, virá a história. Não, mas, não virá. Mas a Ponte Preta também é um time muito bem treinado. Mas tem um detalhe importante, né? A Ponte Preta eliminou o Santos e tá eliminando o Palmeiras. E são dois times que vão para cima e gostam de agredir. Então, pra Ponte, que tem jogadores de velocidade pelos lados do campo, aí é uma mão na roda. Então, não, concordo, é um jogo que encaixa mais. Porque oferece o contra-ataque. O Corinthians não vai cair nessa. Tá dizendo que o Corinthians é covarde? Então, não tô falando nada disso. Você acha que não vai ser aquele jogo assim, tipo assim, mas se empatar 0x0 aqui em Ponte, tá não, legal. Não é impossível a gente imaginar um primeiro jogo em Campinas parecido, não tecnicamente, porque aí é um jogo mais valioso, mas parecido com o que foi Botafogo de Ribeirão e Corinthians, por exemplo, 0x0. Tipo 0x0, é isso que eu imagino. Então, eu acho que o Corinthians é o favorito. O Corinthians ganha o Campeonato Paulista, tá? A partir de agora, pelo que a gente tá projetando, é o favorito. Eu não acho que ele tem mais chance no brasileiro do que, por exemplo, o Palmeiras e Santos, tá, entendeu? Não. Então, por isso que eu não me iludo. Boto com... mais o Palmeiras, o Santos, eu acho que tem que curtir que tá situação... esse momento. Tem algumas posições que o Mano mesmo sabe que o Corinthians tem dificuldade. Por exemplo, um reserva na lateral direita, um reserva pro Jô. São jogadores que o Corinthians... deve, barra pode contratar para reforçar esse elenco. Então, assim, eu acho que o corintiano tem todo o direito do mundo, tem o dever de curtir esse momento do time. O Corinthians atrás daquele Clayson ali. Sei. Da Ponte. Da Ponte, né? Ih, vem com essa história de Ruiz Rei de novo. É Clayson e Nuca, né? Epa! Epa! Eu tinha falado isso, né? Eu falei isso na semana. Seu fiosco. Você me zoou. Inclusive, o Luca, que hoje é um dos principais destaques do time da Ponte Preta, é jogador do Corinthians. Vamos o ver Iago se não é um jogador do Troia. Corinthians. Ih, cavalo de Troia. Vamos ver se não é um cavalo de Troia, hein? É. Mas, ô amigão, pra finalizar então, Corinthians e Inter de pra Porto Alegre. Pra finalizar, resumindo essa história. Olha lá, ele vai. É nóis. Parece um zumbi. Mas, amigão, então... Ele gosta de samba, mano. Você se deu mal que ele não deve gostar do futebol do Romero. Imagina, mano. O que você acha do... Antes da gente finalizar a sua participação, o que você acha do Cristiano Romero? Eita! Difícil falar, hein? Romero é um cara aplicado taticamente. Ponto final. Então, tá ótimo. Aplicado. Tá ótimo. Chupa, Lê. Se for aplicado, já tá bom. Chupa-lê. Aplicado taticamente. Isso já é o necessário. Mas, amigão, Corinthians e Inter, então. Primeiro jogo 1x1, com gol do Cristiano Romero. E mandando o hashtag chupa-lê. Hashtag chupa-lê. E agora na arena. Quanto Corinthians enfia no Inter? Eu acho que vai ser um jogo sofrido, por incrível que pareça. Apesar do primeiro jogo ter sido um empate que, em muitos momentos, o Corinthians estava até melhor... Eu acho que vai ser um joguinho sofrido, mas vai ser 2x0 pro Corinthians. Se puderem ainda dar um pontapé no D'Alessandro, eu agradeço. Mas você não pode pregar isso. São ele e o Valdívia. Não, o Valdívia é nosso, mano. O Valdívia, ele quis jogar no Timão. Na verdade, tem que dar no Giovanni Augusto, né? Que não quis ir, esse Morfete. É, então, é... O Valdívia é nosso, ele queria jogar aqui. O ano passado, o Inter pra cair lá, ele tirando o selfie com o torcedor do Corinthians. O Valdívia é nós, mano. Agora, o D'Alessandro, se puder, ele dá uma nele, jogar beleza. No São Paulo. Ah, mas ele quer jogar em qualquer lugar. É igual aqueles malucos lá que trabalham lá, sobre aquelas fábricas chinesas, que você compra aquelas coisinhas do eBay. E aí vem lá, help me, sabe? Tipo, sim. Dentro da camisa aquele bilhetinho assim, help me. O chinês com um monte de filho assim, tentando fugir, mano. Eita, a mesma pegada, velho. O Valdívia tá tirando pra ter cantelado, ele quer sair de lá. E o D'Alessandro tá jogando bem de novo, né? Ah, mas esse maluco é casca, mano. Ele é casca, hein, ali. E o Harry Potter vai pra lá, né? Harry Potter, não é Potter? Ou é Potter? Potter. É, a gente tá brincando, o apelido dele é... Não, mas o nome letra. Do cara é Potter ou é Porter? Eu não assisto. Potter. É Potter. Então, Potter. Harry Potter, isso aí. É, mas o Potker, ele é bom jogador mesmo, viu? Foi uma pena o Corinthians não contratá-lo, mas azar o dele. Ele que vai pro inferno agora. Culpa da diretoria, né? Oi? Culpa da diretoria, novamente. Ah, mas vou te falar, mano, não achei não, cara. A diretoria do Corinthians já tinha um pré-acordo com a Ponte Preta e a Ponte acabou não cumprindo a parte não, dela. Não, foi culpa da diretoria. É, o problema é esquerdar tudo isso, né, mano? Mas, Ale, a partir do mas momento mas não botou que... no bagulho que tinha o negócio da Copa do Brasil, a diretoria escolheu... Esqueceu, mano, da Copa do Brasil. Não, mas, Ale, a questão é a seguinte, se eles sabem que eles têm que ceder o jogador ao Corinthians... Ah, mas cada cachorro que lamba... Ah. Oh! A sua bisnaga. É. Felipe, que gostoso. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Você posso tem. Fazer merchan? Pode. Diga. Só. O Zane garante 3 vezes mais proteção e diversão. Nossa, oh, meu kit top do desodorante Extreme. E posso mandar um abraço aí? Pode. Manda. Primeiramente pra vocês são impagáveis. Não, pagáveis. Pagáveis. O Dudu é sensacional, infelizmente é palmeirense, né? Ah, é uma dádiva isso. Isso. Agora, como o Dudu é um cara gente boa, vai ser um chupa pra véia e um chupa pro Mota, que são os mais chatos. Ai, federal! Boa! Vai te catar, trouxa, primeiramente. Mandar um salve pro meu irmão, que assiste com vocês todo dia. Valeu! O time aí, o Ale até corta o cabelo na barbearia do jogador do meu time lá no treino. Que cabelo? É, um açougue. Ah, é? Não, estileira lá, estileira, moleque. Do Cassiano lá. Ah, do Cassiano? Exatamente. Do ele Cassiano. Joga, o que ele joga? Tem bala aí, melhor time da Zona Sul de São Paulo, hein? Ele dançava baleta outro dia. Legal. É. Valeu, amigo, um abraço. Valeu, Dano, um abraço. Até mais, abraço. Tchau. Esse é o Estádio 97, temos mensagens aqui através do WhatsApp, muitas mensagens que virão no oferecimento do Extra, preço baixo no Extra, aqui você economiza. No Extra, você tem várias opções de presente para sua mãe, com o menor preço, tudo para fazer o almoço especial que ela merece e ofertas na loja toda. Dia das Mães é no Extra. Atenção, hein? Sobrecoxa de frango temperada, frango fácil, Sadia, congelado, 800 gramas. Leve 3 por apenas R$ 7,64 cada. Cerveja Brahma Chopp caixa com 15 latas de 269 ml. Você leva 3 por apenas R$ 1,43 cada. Mas tá sensacional isso aqui. Bolo Brigadeiro. Atenção, Bolo Brigadeiro. Opa. Por apenas R$ 33,90 o quilo. TV de LED 32 polegadas. Samsung por apenas R$ 1.299 ou em 15 vezes mensais. Caraca, ou em 15 mensais de R$ 86,60 pagando nos cartões Extra. Pneu Pirelli. Não é pneu, é pneu. Pneu Pirelli. Aro 13 a partir de R$ 189,90 ou em 10 mensais de R$ 18,99 pagando nos cartões Extra. Você merece Extra Economia, beba com moderação. Rapaz, hoje, que dia é hoje? 17? É, hoje é. 2 aninhos, hein, que eu estive em Barcelona. Ah, coisa linda. Olha que bonito. Bem lembrado, né? Pela lembrança, né? Oh, vai te catar, vai. Então, microfone. Pro pessoal que tá participando da promoção, né, Estádio 97 na pole position, gostaria que você destacasse um ponto turístico que você gostou demais em Barcelona. Lembrando que as pessoas irão não só para conferir os pontos turísticos, mas também para assistir o GP da Catalunha. Olha, são muitos, mas as duas que me chamaram a atenção, me fizeram assim parar mesmo e admirar, curtir pra caramba, Sagrada Família e o Museu do Chocolate. Museu do Chocolate. Negócio, por que o Museu do Chocolate? É muito louco a obra de arte que os caras fazem. É porque são competições. Os caras fazem competições. Então você tem ali a réplica em chocolate. Cara, das coisas mais loucas. Você tem da própria Sagrada Família. Você tem animais que os caras fazem, urso, leão, mas o detalhe, a coisa é tão impactante, é tão impressionante. Você fala, não é possível que isso é de chocolate. Não, é muito legal, muito legal. Cara, é louco, eu vi, louco. Inclusive, uma escultura do Asterix, das aldeias do Asterix, etc. É muito louco, cara. Muito legal. Então, quando você for a Barcelona, principalmente se você for o cara que ganhar essa promoção Estádio 97 na pole position, você cara, você mulher... É. Lógico, fala, cara, pensa que é só homem, pode mulher, não. Cara, as mulheres cara. Também ouvem bastante o Estádio 97, não é, Dinho? É, com certeza, cara. Cara, e as caras também, as mulheres. Já teve então. Uma mulher que ganhou uma promoção, lembra? Hum? Uma mulher que sim. Ganhou, passou. Que viajou com você e foi até Manchester. Manchester. Assisti Manchester e. E City. E Manchester United. Ah, foi United City. Ah, legal. Bem lembrado, Botinha foi com o Derby. Foi com uma guria, né? Mas era, acho que era mando do United. Sim. Era mando do United, é verdade. Bom, então olha, preste muita atenção, vá anotando quantas vezes você ouve passar aqui o nosso Fórmula 1 dentro do Estádio 97. No dia 25, mais conhecido como terça-feira que vem. O primeiro, tá terça-feira que vem, o primeiro ouvinte a entrar no ar aqui no Estádio 97 e acertar quantas vezes passou o nosso Fórmula 1 dentro de qualquer dia dos programas, vai ganhar o direito a ir para Barcelona, assistir o GP da Catalunha, passear o montão, comer o montão. Você vai fazer Europa? É demais. Coisa linda. Coisa linda. Parque confira. Da Ferrari que acabou de inaugurar, velho. Vamos visitar o Parque da Ferrari, Ferrari Land, que acabou de inaugurar. Então, olha, vai lá. Boa. E confira o regulamento. 97fm.com.br/polyposition. Apoie o turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br e Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas, tá bom? Boa, certo. Legal demais. Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, temos aqui, quer falar alguma coisa, mano? Não, não. Não? Você me apontou. E ainda assim, hoje é o WhatsApp, mano. Não, não. É o WhatsApp. Eu achei que ele ia me xingar. Não, ainda não. Hoje o quadro do Neto com o Ronaldo Johanelli. Ronaldo o quê? Então, Vamos trazer mensagens aqui no nosso WhatsApp. Você sempre pede pra eu lembrar. Depois, né? Tem o dono da bola. Sou o dono da bola. Os donos, é muito dono pra uma bola. Sabe? Boa noite, amigões. Gabriel. Ô, Domênico, o mano vive falando que o Corinthians é seleção, que o Corinthians é isso, que é aquilo outro. Depois desse domingo, eu tô achando que o nosso Palmeiras é a seleção. Mas é a seleção de 98 contra a França. Valeu, até mais. Piada idiota, viu? Salve, salve, rapaziada do Estádio 97. Beleza, aqui é o Wagner de Taboão da Serra. Rapaziada, São Paulino, chateado, triste. Deixa um recado aí pro mano. Mano, você é fanfarrão, mas dessa vez você teve razão, hein? Na semana passada você cantou a bola. Vai perder porque lá é nosso salão de festa. E perdemos mesmo. Brincadeira, Rogério, você não admitir que o Corinthians jogou melhor. Rapaziada, um abraço, fica com Deus aí, mano. Toda a galera da mesa. Até mais. Valeu. Obrigado. E mais um gol do Jô, né? O Jô marcou gol em todos os clássicos, velho. Que coisa, hein? Ah, moleque. Com certeza. Vamos lá, mais mensagens. O Jô, já não sei se ele não é melhor que o Jesus hoje pra seleção. Ah, não, fica tranquilo que não é. Cara, hoje é que eu vou tomar aqui o Nico de Pirituba. Não esquenta não, doutor. No próximo jogo, lá na Arena do Palmeiras, o juiz vai dar 12 horas de prorrogação, mano. Aí dá pra vocês empatar e virar o jogo. Domênio tá de boa. Não tem problema nenhum. Pode o jogo do Palmeiras com o Peñarol não é quarta agora, né? Na outra. Muito bem, mais uma. Fala galera, aqui é o Ricardo Pereira, Taboão da Serra, beleza? Beleza. Só tô passando aqui pra dizer que perfeito comentário aí do Alê e do Sombra sobre o São Paulo e principalmente o senhor Rogério Ceni. Tem sim que ser mais humilde, tem sim que admitir seus erros e falhas. Se continuar desse jeito aí, tamo ferrado. Valeu, galera. Abraço. É, amigo. Fala, sapana americana. Sabe um também que eu ia falar aqui, que eu não ia falar, mas vou falar. Então fala. Não, sabe que eu não queria muito, porque tem que tomar muito cuidado com esse jogador. Porque aqui não há censura. Não, eu sei, mas é que tem que tomar muito cuidado com esse jogador, porque ele virou ali um dodóizinho da torcida. Então é... O Luiz Araújo caiu muito de produção. Muito de produção. Quando eu falava aqui e também lá na ESPN que o David Neres é bem melhor que ele, muita gente me criticou porque ele viveu um momento mágico na carreira. Aliás, o melhor momento da carreira do Luiz Araújo foi no profissional. Em muito tempo na categoria de base, ele foi reserva. Ele apareceu bem na Libertadores, no Sub-20, mas foi reserva durante a campanha da Copa do Brasil. Mas ele era titular naquele time de base de 2 anos atrás, viu, Ale? Não, então, mas como titular absoluto foi na Libertadores. Sim. E com destaque. No mais, ele era um jogador de velocidade para puxar contra-ataque no segundo tempo. Aí, no profissional, ele foi muito bem. Mas é um menino que ainda vai oscilar. Claro. Como nesse momento, ele vive uma fase que não é boa. E ele tem ali uma diferença para o David Neres, ele cortava e batia no gol, sem medo de ser feliz. Ele preferia o chute do que o drible. Ele prefere o chute do que o drible. Não é a impressão que eu tenho do Luiz Araújo. E também a vida do menino muda muito, né? Sim. Ele de um menino da base para uma estrela da equipe. Começou a dar entrevista. E ele é meio bonitinho. Tá. Você viu a namorada dele? A namorada dele é... E tem uma coisa que eu não queria também falar, é o seguinte. Por isso que não joga, como é daquela. O Agassi, quando ele tava com aquela Bárbara Streisand lá. Bárbara Streisand, não. Tá louco, não é Bárbara Streisand. Não, se for baleada, sou foca. Era Brooke Shields? Não, ele depois foi com a Brooke Shields. Ah, tá. Com a Bárbara, ele era o melhor jogador do mundo. Janis Joplin. Não. Quando ele casou com a Brooke Shields, ele caiu. Caiu até o cabelo dele. Assustadoramente. E é verdade isso, porque o cara, que nem disse, mano, o cara não consegue, as perninhas dele fica até tremendo, coitado. Muita coisa que muda. Dizendo, realmente caiu um pouco o futebol. É que quando a coisa não vai bem, aí soma isso, soma aquilo, posicionamento, aí acaba terminando nisso, tem, né? Tem também aquela história, Ale, você acha que também tem a história que o Rogério Ceni andou chamando a atenção dele muito, né, em campo? Até chegou um jogo que o Rogério trocou ele, porque ele não fazia o que o Rogério queria. E também pode ter acontecido isso também. Ele tá em formação ainda, né, como jogador. Mas eu acho que ele tem talento pra... Tem talento, pelo menos com a bola no pé, eu vejo talento nele. Não acho que é uma invenção. Não é uma invenção. Não, não acho. Só que ele atingiu um nível que ia ser difícil ele manter. Porque na ausência do Cueva, ele era o principal jogador do time. Mas vou te falar. Ele aparece melhor em situações de contra-ataque. Que o drible dele é drible longo. Ele precisa de espaço, Precisa de espaço. Às vezes pode ser um jogador que não é aquele jogador que você vai contar pra sair jogando. Verdade. E diante, né? Porque tem. Bom, vamos lá, mais mensagens. E aí, rapaziada do estádio, beleza? Aí, mano, você ouviu o Ale falando aí no comecinho do programa aí? Tava falando de São Paulo, ele falou Romero voando. Até ele se rendeu, hein? Ao craque. É nóis. Dedico aí de Osasco, abraço. Deitou, hein? Ale, deitou. Abriu a porta e empurrou. É a Miss Brasil 2015, a namorada do Luiz Araújo. Falei voando na velocidade, tá? Miss Brasil 2015? A namorada do Araújo. Você quer que ele corra ainda? Fala pra mim. Ah, não dá. Não tem a menor condição. Vocês viram? Não. Miss Brasil, velho. 2015. Não, bota aí. Namorada Luiz Araújo, o senhor. Então, eu falei que o Cícero, ele fica ali com a bola e tal, não sei o quê. Naquele sono. Os caras, os moleques. Acho que o Cícero... o Cícero, eu não vejo ele podendo ser um segundo volante. Porque ele não tem velocidade de recomposição. Então, mas quando ele também é colocado na função de meia, também ele tem dificuldade. E aí é uma escolha pessoal do Rogério Ceni, né? Sim, claro. Essa é uma escolha do Rogério. Eu não acho mal o jogador, mas eu acho que assim, no momento, na minha concepção de time, eu não veria lugar pra ele agora, nesse momento. Mas... Tá no banco, inclusive, né? Hã? Cícero. Tá no banco, perdeu espaço, né? Não, ontem estava. Então, mas ontem não jogou. Estranho, né? Você entrou logo espaço, depois, né? Vamos lá, mais mensagens. Completando o comentário do Sombra aí sobre São Paulo, um grande exemplo é o Chelsea, né, na Premier League. Chegou lá o Conte, no meio de um monte de técnico badalado, Guardiola, Mourinho, fez o simples, fechou a casinha, líder. Leicester, mesma coisa, no passado. Uma liga mais rica que tem no futebol, uma porrada de técnicos tops, e o simples ganhou. Isso aí, um abraço. Olha, eu tava conversando agora há pouco com uma pessoa ligada a um grande técnico do futebol brasileiro. E essa pessoa falou assim, cara, construir times da defesa pro ataque é o beabá do futebol de qualquer goleiro. É o beabá do futebol. Aí você vai estruturar o time de trás pra frente. E é o mais espantoso é que, né, um técnico goleiro, né? Ele se preocupa mais com a defesa, né? Incoerência é essa. O técnico goleiro, o paradoxo. Você... É, né? O cara fala assim, não, vou arrumar a casinha aqui atrás, porque daqui pra frente a gente consegue arrumar. Eu não sei quem que foi que eu vi uma declaração falando, pô, mas quando ele era goleiro e o Muricy botava um volante menos defensivo, ele falava, puta, não! Né? Bota alguém mais defensivo. Pra me ajudar aqui atrás, né? É verdade. Olha. Ah, é. Tá vendo aí? A moça é bacana? Deus é palmeirense ela. Olha. Ah, mas não interessa gosto, o time que ela torce. Ah, mas lógico que interessa. É, isso, hein? Em bom gosto. Olha. Coitado, o moleque não tá dando conta. Não vai correr nunca mais, né? Namorar a moça aí, não vai correr nunca mais. Até o Não, não vai nunca. Namoradinha do jogador Luiz Araújo. Já é um milagre. Mas é que tá, aí ó. Aí ó, o treinador, eu não gosto de sobrar, eu não sou a favor de ingerência nem nada. Eu não sou a favor da ingerência nem nada. Ele não aguenta isso. O negócio é o seguinte, cara, aí o treinador tem que intervir. Moleque, velho, moleque. Mas é verdade, moleque. Treinador moleque. Tem que dar a força, né? Testosterona. Não, é que tá, Lê. Moleque, testosterona bombando, velho. Primeiro, eu tenho que falar pros moleques. Falar o negócio seguinte: manda aí fotos da namorada de cada um que eu quero ver se eu aprovo ou não. Mas é verdade. Faz o test drive. Sabe por quê, mano? Ô, Lê, como é que você vai criticar naquela época lá o Roger Galisteu? Não. Que o maluco ficava andando em campo. Mano, ele trocava Galisteu, pegava a Débora Seco. Saia da Débora Seco e ia pra outro. Então é embaçado, velho. Como é que um maluco desse vai jogar bola? Você não chega em casa, imagina, essa Débora Seco, na novela, que você vê lá 30 segundos, a mulher de lingerie, você fica louco? Imagina você chegar em casa, Mota, morto. Lavando a louça. E a mulher só de baby doll esperando você pra jantar, velho. Mete um Bruno surfistinha ali, isso é louco. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Fala galera, ó, é o seguinte, Rodrigo Caio foi homem, mostrou caráter e integridade quando ele falou da história do cartão pro juiz. Agora no segundo tempo, vou lembrar, teve uma bola, um lance do Gilberto com o Cássio, o Gilberto nem encostou no Cássio. Também, Cássio verdade. Fez uma baita de uma cena, como se tivesse perdido um pedaço da cabeça. Ficou meia hora no chão fazendo cera e enrolando o jogo. Verdade. Essa é a diferença de caráter, que o Cássio não tem. Nenhum. Não, aí eu já acho que é muito pesado falar não, que... Não passa o pano não. Não, mas o RG, aí eu já acho que é muito pesado. A questão, mesmo que o Rodrigo Caio tivesse dado um migué ali, deixado o Jô tomar cartão ali no lugar dele ali... Inclusive e o Jô tava pendurado, né? Sim, o Jô não jogaria a próxima partida aí, o segundo jogo decisivo na Arena. Mas mesmo que o Rodrigo Caio não tivesse falado nada, eu não acho que é questão de, o cara não falou nada, ele é mau caráter. Não acho, eu acho que isso daí é muito pesado. Depende. Você não pode determinar o caráter de uma pessoa por uma atitude como essa. Por mais que tenha sido louvável o que o Rodrigo Caio fez, não dá pra chegar e falar que quem não faz é mau caráter. Mau caráter é outra coisa. Agora, com relação ao que o Cássio fez também, foi ridículo. Porque muitas vezes aí, inclusive, pra ganhar tempo e fazer cera, os goleiros gostam de fazer esse tipo de bobagem. Cai, põe a mão na perna, faltou com cãibra. Aí no próximo tiro de meta faz a mesma coisa. Ontem no lance ali, tá na cara que o Gilberto, que inclusive entrou muito pilhado, Sombra, aqui, que é um problema também que muitas vezes o jogador tem. Ele tá ali no banco querendo jogar, vê que o time tá perdendo. Quando o cara entra aí, ele não sei se já é provocado logo de cara, mas o Gilberto tava muito esquentadinho. Mas que de fato ele nem encosta no Cássio, não encosta. E o Cássio ali se jogou fazendo uma cera ridícula. Aquela velha mania de, né... Você querer ludibriar, etc. Então, faz uma olha, Domênico, cena, né? Domênico, não, mano, eu não quero dizer pra você que isso é uma verdade. Nem posso dizer que é uma verdade, porque eu não estudei psicologia, né? Pra falar sobre isso, mesmo porque rotular as pessoas é muito, muito grave. Uhum. Eu vou te falar um negócio. Eu acho. Isso é um achômetro meu. Muitas vezes já debati isso com algumas pessoas. Uhum. Que muito do caráter da pessoa a gente conhece num jogo. Sabe? Num jogo. Seja no jogo de basquete, no jogo de futebol, muito do caráter das pessoas... Mas tá falando com relação ao que é? O torcedor ou o jogador? Não, o jogador. Eu acho que assim, muito... Vamos supor, vamos jogar aqui um... Vamos jogar alguma coisa? É. Dependendo das coisas que o cara faz dentro do campo... Verdade. Eu acho que vai muito... O caráter da pessoa ali mostra muito. Mostra muito. Agora... Sabe aquela coisa... Eu vou ser sincero. E tô falando aqui. Aqui nós não estamos disputando título nenhum, tá bom? Sim. Ok? Vamos fazer uma brincadeira tal. Fiz um gol com a mão. Mas eu quero tanto ganhar aquele jogo. Quero tanto levar vantagem, até que seja numa brincadeira, que eu não assumo que eu fiz o gol com a mão. Eu não sei se isso não se transporta para outros segmentos da vida, sabe? É que eu não consigo, colocar em xeque o caráter do Zé Roberto. Eu não consigo colocar em xeque o caráter do Cássio. Eu não consigo colocar... É uma simulação. Não dá para falar que é mau caráter por causa disso. Eu não consigo colocar... E tem outros jogadores aí que você pode também fazer uma relação. Então, é complicado. É que virou, né? Normal, né, Regé? A verdade é essa. É complicado. Então, quando você questiona isso, isso é uma coisa que não pode ser muito simplista. Não, certo? Por isso que eu achei. Teria que até pegar uma pessoa, um sociólogo, um psicólogo. Você tem que ter... Uma pessoa para poder desenvolver o assunto. Você tem que ter... Mas eu não gosto de gente que fala, morreu antes ele do que eu. Não gosto. Então. Não gosto de gente assim. Aí você começa... Aí você começa a ter outros parâmetros, né? Do que uma pessoa dessa... Mas é tudo gente, né? Que mostra de uma forma ou outra, mas eu levei vantagem sobre ele. Eu não sei. É que nem eu vi muita gente falando nas redes sociais assim, mas o futebol, a coisa de... Tem que ser malandro em campo, você sabe? Você tem que ser malandro, você tem que saber... Isso aí é coisa de menino que foi criado pela avó. Não, é que quando você fala... Você tenta diminuir o outro porque ele foi honesto. Você tem razão nisso pelo seguinte, porque está implícito de que se nós estamos tratando de jogo, o jogo faculta esse direito. Sim. Só que você vai ter um outro grupo de pessoas que não vão entender que mesmo sendo um jogo, isso te deu o direito da trapaça. Ah, sim. Isso te deu o direito de sacanear. Por exemplo, você vai para uma mesa de buraco, ou de cacheta, ou de pôquer, que vocês sabem jogar. Aí entra o que ele disse. Ele começa a perceber que, porra, o cara ali tá de sacanear. Ó, nego que vai jogar carta e gosta de roubar, pra mim é o fim. Aí você sai da mesa, né? Aí acabou. Porque você fala, pô, não é possível. Agora, mas pra mim, um cara que faz isso é um cara... que faz atitudes erradas também no resto da vida. Então, o ouvinte falou, né, depois do Cássio, que teria tomado atitude diferente da do Rodrigo Caio. Eu acho que a gente tem que se acostumar a fazer o bem, seja no campo, seja na vida, seja no nosso dia a dia, sem esperar nada em troca. Exatamente. E aí a gente vai estar fazendo a nossa parte. E o cara que critica a atitude do Rodrigo Caio, na minha opinião, é o mesmo cara que... estaciona o carro na vaga de alguém especial, que não levanta a hora que ele está no metrô para uma pessoa idosa, e que aí, fura a fila, que tranca o trânsito. O nosso papel também é importante, principalmente das pessoas que estão mais em contato dia a dia com o jogador, falar assim, olha, a televisão mostrou que nem encostou em você. Você em nenhum momento passou pela cabeça de ter uma atitude igual do Rodrigo Caio? É legal, isso é legal. Virar referência. Né? Virar referência. Falar assim, olha... Outro dia o Rodrigo Caio, ele se acusou. Em situações de próximos jogos, não seria legal falar assim, olha, na TV fica nítido que nada aconteceu com você. Em nenhum momento passou pela sua cabeça até mesmo a postura do Rodrigo Caio no outro jogo. Acho que os reportes vão ter essa, coragem de perguntar. Aí eu não sei também. Veja você bem. Entendeu, só? Porque eu tem acho que ter coragem pra perguntar, né? Coragem. Eu acho que o repórter tem que ter coragem pra perguntar. É, porque o setorista, ele quer preservar uma boa relação. Se o cara faz isso, que ele cobre. Exatamente, então, normalmente, ele sabe, ele passa um pano. Aí o cara fala, aquele cara não vamos mais dar entrevista, ferrou. E outra, ele não responde por ele, né? Somente. Porque aqui, Sombra, uma coisa, que não estamos no dia a dia do clube, nós somos torcedores. Nem vinculados. Aí o nego vem aqui, senta aqui, a bunda nessa cadeira, a gente pergunta e faz uma saraivada. Ele fala o que quer, porque nós não temos rabo preso com ninguém. Pô. Outra coisa, esse repórter, que ele é setorista do clube. Todo dia tá lá, né? Todo dia tá lá, conversa com os caras. Aí o cara fala, porra, esse cara me queimou no ar ao vivo. E a TV dele, que o clube não deixa mais entrar. Como é que faz? Bom, já teve atitude, por exemplo, né, mano? Vocês lá na Fox. Vamos falar de teve? Vamos falar os caras boicotaram você? Desculpa, Sombra. Boicotaram ou não? Os caras de vez em quando dão uns filiquinhos lá, normal. Porque clube, quando você faz alguma crítica ou quando os caras não gostam de determinada brincadeira que você possa fazer, eles tentam pautar com a boicote. Assim como o Eurico proibiu o ESPN de entrar em São Januário por uma crítica do comentarista. Fala mal do Vasco pra ver. Então, aí já não entra mais. Não, agora a gente não entra. Tudo bem, a gente não pede pra entrar em lugar nenhum mesmo, a gente mete o pau. Põe o pé na porta. Sai. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mas não era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. compra um fricô. Fricô você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Legal, agora é hora do dono da bola, o esperado dono da bola. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e das Palmas. Que pra falar a verdade, né, a rodada no final de semana, né, mostrou que quem ri por último, ri primeiro. Essa aqui é a verdade. Quero ver agora falar do Corinthians, né. Diga-se de passagem, eu falei que o Corinthians tava melhor que o Real Madrid, né. Cadê os cornetas agora? Quero ver. Ô Neto, peraí, Neto, peraí. Você tava dizendo até umas semanas atrás que o Corinthians ia cair, que o Carille era uma boa pessoa, mas um péssimo treinador, né? E, Pétio, eu ainda não te apresentei. Até porque, pra falar a verdade, você tem o nome daqueles doces de shopping lá que cheira bem e vende nos quiosques com roda. Tem que respeitar os quiosques com roda. Essa que é a verdade, né? Ronaldo Johanelli, né? O que você tem pra falar do Corinthians que tá classificado pra final? Seu cavalo, eu quero ver agora quem que vai falar que o Corinthians é a quarta força do estado. Ô Ronaldo, é só uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você, né? Se eu compro um cavalo, de quem que é o cavalo? É seu cavalo. Que baita piada do roteirista, né? Baita RG. Até porque, pra falar a verdade, tem que parar de montar nos cavalos, né? Tem que parar de maltratar os animais. Vou mandar de moto. Que a moto, diga-se de passagem, é o cavalo com roda e pelo menos não fere os animais. Essa que é a verdade. Mimi Miller, o que você tem pra falar do lance do Omar Feitosa que chutou o volante do Palmeiras, Thiago Santos? Ô Neto, em my época, né? Mimi Miller, o que é isso que você tá falando, né, de epic, né? Eu não compreendo o que você fala. Eu tô falando na minha época, né, em inglês, em my época. Baita Mimi Miller, que diga-se de passagem, aprendeu inglês quando jogou na Europa. Essa que é a verdade. Olha, ô Neto, eu sou letrado, né? Em my época, all is bet, né? All is very fast bet. Pra quem não entendeu, eu vou traduzir. Eu falo que na minha época era tudo melhor. Na minha época, essa empurrada do Omar Feitosa era muito mais empurrada. Eu não entendo inglês nem jamaicano. Essa que é a verdade. Bom, vamos aí pra matéria do locutor chato. Vai lá, locutor. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Palmeiras tomou 3 gols. E se for... Quarto locutor chato, que pra falar a verdade agora também resolveu falar palavrão. Até porque, né, criança que fala palavreado pro pai não deve ser respeitado, né? Tem que respeitar o papai e a mamãe que educa os filhos pra aprender as verdades da vida. Essa que é a verdade. Mas agora, né, vamos dar a câmera aqui, Robertinho, aqui, quero falar com você que quer ter um apartamento pra colocar os filhos e as mães dos filhos, né? Você tem que conhecer o financiamento impagável, né? Que é um baita financiamento, né? Você vai fazer o quê? Vai pagar em 200 anos, essa que é a verdade. Então é um investimento, né, inclusive pro seu neto, que vai ser ele que vai acabar pagando o financiamento. Essa que é a verdade, plano impagável. E vamos pro depoimento do Serginho do vôlei. Vai lá. Ha! Saquei, meu gru-gru! Eu sou o Serginho do vôlei! Ah! Olha aí, que bacana, hein? Baita piada. Financiamento impagável.kit.net. Lembrando que financiamento é com C cedilha e não com SS, né? Põe o site certo aí. Essa que é a verdade, né? E vamos pro intervalo, porque nós precisamos faturar aqui no programa. Ô Neto, peraí. Eu nem contei a história do Marzanzinho, do Ricardinho e da Saloma no Rincão. Esse é o dono da bola, cara, aqui no estádio. Boa. 97. É, muito bom. Hein, eita, Rude Landucci. Rude. E um abraço pro Miller aí, que mandou um áudio hoje. Mandou? Mandou. O Vampeta já tinha mandado, eu ia até botar no ar, mas ele me xinga, não, brincando. Né, ele não deu. É. Mas através do Richard, do irmão do Neto, ele mandou um áudio. Deixa eu ver se, acho que não tem palavrão pra ele. Não tem? Não tem? O Dodô vai dar um recado agora? É, melhor. O Dodô vai dar um recado, né, Dodô? Sim. Vamos falar da programação do esporte interativo. Olha só, né? É, Sombra, amanhã. Sabe que tem amanhã, gente? Olha só, os jogos da Champions League. Amanhã, jogos da Champions League, é isso mesmo? Real Madrid, do Cristiano Ronaldo. Jogão, hein? E o Bayern de Munique, do Douglas Costa. Primeiro jogo foi 2-1, viu, RG? Vamos se enfrentar no segundo jogo, nas quartas de final da Champions. O Motinha vai estar lá torcendo lá, né, Motinha? Jogão, Madrid. É, e só tem um lugar pra você assistir essa partida, hein, Motinha? No canal Emax do Esporte Interativo. Boa, boa. O que que é? Você ainda não tem os canais Emax, então não fica aí marcando bobeira, não. Ligue já. 4004-1111, 4004-1111, assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo lá, cara, ou você vai perder essa daí, hein? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. É Esporte Interativo, hein? Vamos agora ao momento sem parar. São três ouvintes na sequência. É, o sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja sem parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Barlone. Barlone. Vou Mauro. O Mauro tá quietinho. Alô? Olá, rapidinho. Alô, momento sem parar. Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou sem o H? Com H. Thiago do quê? Nome completo? É Dadato. D-A-D-D-A-T-O. D-A-D-D. Vamos, repete. D de dado. A-D-D. D-D-A-T-O. Dadato. Vai com H. Nossa, oi? Vai com H. É. Tá bom. E o time? Time, vamos lá. Momento separado, rapidinho. Time. Aqui é Corinthians. Ah, Coringão, mano. Antes. Coringão. É nóis. Ô, amigo. Aí, ô, Dodô. Fala. Eu quero ir na torcida do estádio 97. Ah, já tá lá, né, Sombra? Consegui uma mordomia tremenda, hein? 6:30 da tarde, na quarta-feira. Você tem que encontrar o transfer aí da torcida Estádio 97 no Camarote Único, ali na rua Tutóia 77. Tá bom. Lembrei, fechado. Isso aí. Não vá de chinelo. Ó, amigão. Oi. Ontem, mais uma vez, o Corinthians jogando contra tudo e contra todos. Calou usante, hein? Ai, meu Deus. Com certeza, mano, com certeza. Mais uma vez e foi fácil, né? De sorte, pegamos o Bambi. Bambi é teu pai, ó. Respeita o vídeo. Segue o jogo, sem falatório. Vai ver, o pai dele tá aqui no Trianon, hein, Pai de novo. Vai ficar ouvinte. Essa hora a galinha devia estar dormindo já, viu? Qual o problema? Trianon, pai. Tem ninho ali, o Trianon tá cheio de ninho. Você quis dar a entender que o pai dele vem pegar rapaz aqui. Vamos respeitar o ouvinte. Ah, rola isso aí atrás? Rola. Você já foi lá, mano? É o caminho que eu faço pra voltar. Ô, mano, ninguém passou aqui na frente do Trianon. Pra ganhar um troco, mano. Boco, ô, mano. Fala, diga aí. O seguinte, eu tava lembrando que o Ale esses dias tava comparando o Wellington Nem com o Romero. E aí? Lembra? Não dá nem pra comparar, né? Porque o Wellington Nem joga, né? É verdade. Abriu a porta e empurrou você pra fora, Ale. É verdade. E o Romero tá deitando, hein, velho? Tá deitando demais. Tá deitando em quem? Ó, eu digo mais. Eu vou falar uma coisa, o Romero, não ia falar, mas vou falar. Olha o recalque, vamos lá. O Romero é o jogador Odebrecht. É. Por quê? É Odebrecht. Ele rouba bem, mas depois ele entrega. Sensacional! Ô, amigão, você pega lá, por exemplo, o Romero, vamos lá. O Romero, ele faz bem as duas alas do campo, tanto a esquerda quanto a direita. É, o Romero, se ele fosse naturalizado brasileiro, eu não sei não se o William ou o Douglas Costa não perderia a posição. Ai, ele tá dando risada. O PH tá dando risada, você é louco. Amigão, tá muito louco esse mano, viu? Ô, amigão, ontem na partida, inclusive, o Corinthians, ele sentiu demais depois da saída do Jadson, aí que acabou torcendo o joelho sozinho. Inclusive o Jadson, não é que ele não vai, ele é dúvida. Ele vai fazer um tratamento intensivo, aí ele vai fazer uma parte de fisioterapia aí pra tentar desinchar o joelho, para que ele possa ter condições de jogo contra o Inter. Para domingo que vem contra o São Paulo é quase certeza que ele joga, mas contra o Inter possivelmente pode ser que ele seja poupado. Tá dentro da quadra? É, velho, você tá dentro de uma chaleira que o bagulho tá assoviando aí. Hein? RG, o cara tá dentro da chaleira, pô. Ô, amigo, você tá com o Viva Voz ligado? Não, tô no fone. Fone de ouvido. Quer que te liga? Por isso tá ruim. Fica no, no telefone normal, por favor, porque tá... É momento sem parar, mano. Tá captando muitos sons. É, mas, ô amigão, com relação à ausência do Jadson, se ele não puder jogar contra o Inter quarta-feira, vamos ter que analisar também pelo lado ruim da coisa. Quem você acha que deve jogar no lugar do Jadson? O difícil é que é Marquinhos ou o Giovani, né? Não, pode ser o Cleiton. O Cleiton tem entrado no lugar dele. É, pode ser o Cleiton também, depende do que o Carille vai fazer, né? Porque eu acho que ele não vai partir pra cima com tudo. É que o Jadson tá jogando bem aberto e quem tá fazendo aquela função ali mais centralizada é o Rodriguinho. Mas o Jadson vira e mexe, ele faz esse revezamento com o Rodriguinho também, ele faz aquele corte pra dentro do meio do campo ali também pra poder criar alguma chance ou então finalizar. Mas o Cleiton, eu não vejo ele com essa qualidade nem de passe e nem de técnica pra correr na diagonal, pra fazer esse meio aí que muitas vezes o Jadson acaba fazendo. O Cleiton então, é mais aquele jogador que tem o estilo do Romero, aquele jogador mais agressivo, mais aguerrido, mas é pra fazer a lateral do campo. Quando tem que jogar pelo meio, onde o Romero aí eu concordo com você, ele é mais agressivo mesmo. Ele agride a bola. Ai, ai, ai. Olha o Ale com todo o recalque. Na hora que o Romero estiver levantando o troféu do Prêmio Puskas no final do ano, eu quero ver. Como é que é? Pode ser. Falando em jogador de verdade. O Wendell Lira já foi pra lá, Paquito. Que bola que meteu o Rodriguinho. Impressionante, né, cara? E mesmo no segundo gol, ele dá um balanço pra cima do Michael. O Maicon não sai nem na foto. Então, seu Alexandre. Horrível, né? Alexandre, agora o senhor ai, ai, ai. Agora o senhor tá sendo tendencioso. Que o Rodriguinho enfia uma bela bola ali para que o Jô possa fazer o gol, eu concordo plenamente. Mas o Romero, no primeiro lance da partida, é praticamente a mesma jogada. Ele faz uma bola ali de infiltração, ele coloca a bola entre os dois zagueiros. Os dois zagueiros não, entre o lateral e o zagueiro de São Paulo, para que o Rodriguinho pudesse chegar finalizando. Eu não lembro se foi o Rodriguinho ou o Fagner. Mas o jogador do Corinthians chega na direção do goleiro ali e chega prensado. Mas a bola do Romero... Não foi o Jadson. Quem chegou chutando foi o Jadson. Naquele primeiro lance? Acho que foi. Eu acho que era o Rodriguinho ou o Fagner, mas enfim. É, mas senhor Maurício... A bola que o Romero enfia foi proporcional àquela bola que o Rodriguinho enfiou no gol do jogo. É, seu Maurício. Então o senhor não elogia o Romero. Senhor Maurício, mas no Diga, Cartola... Seu Alexandre. Vale a pontuação maior quando sai o gol, você me desculpa. O Cartola não começou. Deitou no céu, mas, seu Alexandre, o Cartola não começou ainda. Só faltou chamar de tonto. É o nosso Cartola, correto? Mas, enfim, amigo, manda seu placar, estamos no momento sem parar. Corinthians e Inter, o segundo jogo. Corinthians e Inter? Isso. Ah, 2-0 pra nós. Boa, vamos aloprar os caras. E depois, domingão, tem os caras de novo. Vem cá, pera. O Inter podia dar uma ganhada em cima de vocês pra dar uma baladinha, né? É, tá com medo. Não, medo bacana, não. Bacana, o Corinthians pode ser goleado pelo Inter, que domingo é fava contada, Paquito. Não, eu sei que a coisa tá embaçada. Domingo é fava contada. Eu sei, cara, mas eu sou do time da fé. Fazer o quê? Ó, domingo, Domênico Gato, a situação tá tão definida que se o time do Corinthians aí furar o pneu do busão na marginal. Olha, os caras, não vai dar tempo de chegar. Pega os funcionários da arena e entra então pra jogar. Capaz do Corinthians aí, funcionários da arena ganhar de São Paulo. A esperança é a única que morre. O bagulho é a única que morre. Um abraço pra você, Thiago. Bom jogo. Torcida Estádio 97 no camarote único. Muito legal, tá bom? Valeu, Sombra. Um abraço para todos aí. Valeu, Thiagão. Um abraço. Vamos lá. Segundo ouvinte do momento, valeu. Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Marlone. Alô. Alô. Tá falando na rádio, sim. Me fala. É Marco Antônio Pelim. Ô, Pelim. Fala aí, já rapaziada. Sabe, né? Corintiano, isso aí. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos antecipar, já que o Pelim é ouvinte nosso aqui tradicional, corintiano roxo. Ô, Pelim, mais uma vitória do Corinthians, hein, mano? Calando todo mundo, hein? Ô, mano, vou na torcida aí do Estádio 97, hein? Qual que é a frase? Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Boa, você garantiu sua vaga, Corinthians e Inter, você precisa estar na Rua Tutóia, número 77. Às 6:30 da tarde. O Pelim é esse Pelim que tá ligando agora, pra quem não sabe, né, mano? É. Ele era o maior peixe do Fábio Santos, não é? É. É, brother do cara, é primo, né? É. Continua primo ainda ou depois que ele foi pra Belo Horizonte e nunca mais te ligou, Pelim? Não, a gente continua conversando aí sempre, pô. Quem são seus peixes agora? É o Jô, o Romero, quem que é? Agora eu vou falar pra você que não sobrou nenhum peixe lá, viu? Já era, moio. Moiou, só sobrou tranqueira. Mas, ô Pelim, o que você tá achando aí da performance do Corinthians nesse ano de 2017? O time começou extremamente questionado, mas aos poucos tá ganhando corpo e tá conseguindo bons resultados e jogando bola, o que é o principal. E aí, mano, o que você tá achando? Eu acho que a maior virtude foi assumir que o time é limitado, entendeu? E tem que ser nesse esquema aí, porque não tem elenco pra ir pra cima de ninguém. E eu vou discordar de você. O Romero não pode ser titular do Corinthians. Ué, você põe quem? O Marquinhos Gabriel? Cara... Tirou um pelinho da sua cara agora, hein? Olha o sorriso do Ale. Tirou um pelinho da sua cara. Não, mas é que o Ale, ele é contaminado por um pessimismo que ele retransmite isso pro Vitor. Não, pro o pelinho entende da criança, porque não, ele é da entende nada. É que é mais fácil. É mais fácil você formar uma opinião aí de crítica do que de elogio. Não, mano. Diga, fala, pelinho. O Romero. É melhor ele jogar ou de lateral ou de volante, porque de atacante não dá, cara. Boa. Ó, deitou no mano, levou o deitado agora. Ô, Pelim, se a gente parar pra analisar, algum mérito ele deve ter, porque o Romero, ele nunca sai do time. Você vê revezamento de posições aí em outros setores, mas o Romero é um jogador de confiança do treinador, cara. Mano, não dá. A gente não pode ter um atacante que a melhor qualidade dele é marcar, não pode, mano. Não, mas não é isso. Levanta a mano aí, por favor. Só a bosta. Pera lá, não é isso. Pitaco, só. Ô, vó, mas a questão não é essa. O Romero, ô Pelinho, não é que a principal característica dele é marcar. Não, é a única. Também é marcar. O Romero, se a gente parar pra analisar, você pega os clássicos que ele jogou. Ele meteu caneta no Vitor Ferraz, ele deu chapéu no William. Mas, mano, contra o São Paulo. Mas é verdade. O futebol não é FIFA Street, que é aquele joguinho de videogame. Mas a questão não é essa, velho. Ô Pelinho, o Romero... Deixa eu botar uma dúvida. Fala, vô. Seria o Romero o Márcio Araújo do ataque? Nossa. Não, mas o Romero, ele é extremamente criticado tipo, aí por alguns tipo corintianos. Eu respeito a opinião de todo mundo, eu respeito a opinião do Ale, eu respeito a opinião do Pelinho. Mas eu acho que o Romero é um jogador extremamente importante, cara. Eu prefiro muito mais um jogador aí que tem a característica do Romero aí de vontade, dedicação e doação dentro de campo do que um tirista como o Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme. Não, mas ele Guilherme. Pode ter vontade de jogar bola também. Mas aí é que tá ali. Uma coisa não exclui a outra. Não, mas é que tá ali. O Corinthians, ele tem, tá lá, né? O Corinthians, ele tem outros atletas que podem estar ganhando essa chance pra poder atuar ali, como é o caso do Pedrinho, como pode ser o caso do Léo Jabá e etc. Concordo. Mas são garotos. A gente não pode jogar responsabilidade gigante nas costas desses moleques, sabendo que tem atletas que têm hoje mais experiência do que eles dentro do time. Colocar a molecada para se tornar titular é um processo gradual, não é do dia para a noite. E o cara, ele está sabendo fazer isso muito bem. E o Romero, cara, questionem ou não questionem, é um cara que tem agradado, porque ele não sai do time. Não sai do time. O Jorge Henrique, dentro do que ele se propunha a fazer também naquela época, que o Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012, era um cara que, guardado as proporções, ele fazia o que o Romero faz hoje. Ah, mas não dá pra comparar. Ah, também acho. Ele era um cara mais técnico, concordo, mas proporcionalmente falando, era um cara que se dedicava muito na parte defensiva também e deixava espaço para jogadores com mais qualidade técnica poder atuar de forma mais livre. Mas enfim, eu respeito o pensamento de todo mundo e é nóis. Tudo bem, eu também respeito sua opinião. Eu acho que ele é um cara assim, que nem pro jogo de ontem, ele é um cara que serve. É um jogo que o Corinthians está jogando para marcar, pegando, esperando um contra-ataque, ele tem que marcar lateral, tudo bem. Mas aí você pega um jogo na arena, que o time tem que propor jogo, tem que ir para cima. Ele não funciona, mano. Deitou, é. Entendeu? Não, eu respeito, mas... Ele não bota medo nem no salsicha do clube. Tem dado conta do recado. Eu acho que tinha que ser interessante pro Corinthians, agora pensando no clube, cara, tentar recuperar um cara que nem o Marquinhos Gabriel. Entendeu? Recuperar como? Só se fizer uma lobotomia nele. Ah, mano. É verdade, velho. Tá de brincadeira. Como é que vai recuperar o Marquinhos Gabriel? Mas, Pelim, é isso que eu não entendo, não. Cara. O cara ganha um caminhão de dinheiro, joga no Corinthians e precisa recuperar o cara. E por que a torcida tem... Tudo bem com o Romero é raçuda. Por que a torcida tem toda essa paciência com o Romero só porque ele é raçudo e não tem com os caras? Justamente por causa disso. É um cara que se dedica. Não, é um cara que honra a camisa. Só raça não... Vou falar um negócio. Esse Pelim, sempre que ligou aqui... Ô, Pelim. Mano e Pelim sempre tiveram opiniões diferentes. Faz parte. Olha, ele te deita falar. No quem ganha. Mas quem ô Pelim, a camisa. É nós, tamo junto. Você bate nele e fala que é parceiro agora. Tá pegando. Mas ô Pelim, a camisa do Marquinhos Gabriel, se ele quiser tirar do corpo depois que terminar o jogo e colocar na loja pra vender, velho, não precisa nem lavar. Não, pera, porque mano, suada não vai estar. Tá. Eu vou falar pra você. A torcida do Corinthians, cara, depois que o time começou a ganhar e depois que criaram a arena. Você vai me desculpar, mas a torcida do Corinthians mudou muito o perfil dela, cara. O ano passado, no jogo contra o Cruzeiro, o que a torcida do Corinthians fez com o Williams antes dele entrar no campo, Eu nunca tinha visto a torcida do Corinthians fazer aquilo com jogador nenhum, cara. Mudou muito o perfil. Mas... Virou modinha, Pelim? Interrogação. Mas, a torcida do Corinthians gourmet. Tá virando modinha. Agora tem torcida Nutella, torcida Nutella. Eu não acho que é modinha, Pelim, mas a torcida mudou muito o perfil, eu concordo, do que a torcida que ia no Pacaembu. Eu quando falo isso aqui na rádio, muitas vezes ali o pessoal me xinga, o pessoal começa a falar um caminhão, mas era diferente o clima e a vibe. Mexeu comigo. Era diferente o clima e a vibe do Pacaembu com a Arena. Tudo bem, eu entendo também que é um outro perfil de torcedor. Muitas vezes ali eu criticava, falei, porra, o torcedor que tá indo na Arena, principalmente nos primeiros jogos, era o torcedor que tava mais preocupado em tirar selfie na hora do jogo do que em torcer. E no Pacaembu não tinha isso. Mas faz parte, cara. O futebol, cada vez mais, ele tá colocando o pobre para escanteio e tá dando espaço para as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Não é uma crítica, porque os clubes precisam de dinheiro também. Mas eu acho que deveriam zelar um pouco mais pelos setores populares. Porque não, esses setores são os que estão sendo. É o Mano Gourmet, hein? Eu também não. Acho que não é uma crítica, mas. Pelim! O cara não pode cobrar um. Pelim já deu, hein? Numerada, R$250. Também acho, é muita grana. Pelim, muito obrigado, Pelim, pela sua participação mais uma vez. Rapaziada. Valeu, boa torcida, Estádio 97. Você tem que estar às 6h30 na Rua Tutóia, número 77, rumo ao camarote único, tá bom? Beleza, eu queria mandar um abraço pra vocês. Esporte fino, viu? Escuta. É o traje. Mano, meu parceiro, certo, mano? Para, é nóis. Você deitou o cara, velho. Você deitou o cara do momento que você chegou. É nada, velho. Eu troco ideia com todo mundo na boa. E, mano, o Pelim é divergente. O Pelim aparece mais do Brasil do que o Alim. Ô, RG, manda um amo ela pra minha esposa aí, Fernanda. Aí, pô. Fernanda? Deitou ali agora. Hoje tá com tudo, né, Fê? Hoje vai entrar em casa, o Pelim vai fazer aquele coraçãozinho no vidro. Que alegria. Linda. É nóis, abraço, rapaziada, valeu. Valeu. Vamos lá, mais valeu. Um ouvinte, é o terceiro ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Marloni. Tobias. Marloni. Tobias. Alô. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Naíra aqui de Guarulhos. Aí, vó. Ô, Naíra, tudo bom? Qual é o nome completo? É Nair. Nair Belo. Ai, saudade da Nair Belo, viu? Era lá, ótimo. Já, né? Meu amor, tudo bem com você? Desculpa, Lolo, cortar? Tudo, Clodovil. Deixa eu dizer uma coisa. O Clodovil chamou. Clodovil. Deixa eu dizer uma coisa, ô Firmina. Diga, filho. Eu mandei já o Norberto levar o bolo aí, viu? Vai chegar por volta de umas 8 da manhã. Só não deixe em cima do forno que ele derrete, viu? São meus 24 gatos, come primeiro. Tem os gatos, é pro gato 24? Bolo? 24? Deixa eu te falar. Fala, amor. A primeira vez que eu tô escutando vocês, que eu assisti um na TV, no qual eu gostava muito e acabou. Aí meu sobrinho, né, o Rafael e minha filhada Wendy, falou... Assim, escuta lá que você vai gostar. Aí tô desde 5h30 escutando vocês. E quarta-feira... Você quer pedir uma receita? Lá, viu? Corinthians Inter. Será que é aí? Boa! A filhada me deu o convite. Ela ganhou já. Ganhei, né? Eu ganhei da minha filhada. Mas ela falou a idade dela? Não falou. Não. Nem nome completo. Qual é o seu nome completo? O meu é Nair Rubio Garcia. 61. Boa idade, vó. E o bairro que você mora, qual que é? Já aproveita, né? Oi? Qual é o bairro? É Vila Zanardi, Guarulhos. Fala aí, mano, corintiana, né? Ô, dona Ayr, tudo bem? Sabe o que eu tô anotando aqui? A hora que passa esse polipogista. Soletra. Fórmula 1, é lógico. Legal. Já pensou assim? Viu que vocês falam muita besteira, é animada, divertido. Como assim, besteira? Isso aí, vó. É a hora que o Mota fala, né? Eu falo mesmo. Eu não tenho os nomes aqui, é Mota, Alê, Mano. Mano e... Domênica. Anota esse Alê aí que tem futuro, hein? Tem o Tonto, o RG. Tem o Tonto, tem o RG. Tem o Sombra. Tem o Sombra. Nossa, eu vou começar a ouvir vocês. Deixa eu falar. Aí, no caso, vai ser dia 25 esse sorteio, né? Isso. Não é sorteio. Não, dona Nair, não é sorteio. Não é sorteio. O primeiro ouvinte que ligar aqui no dia 25, entrar no ar ao vivo. Ah, entendi. E acertar, por exemplo, o ouvinte vai escolher, olha, Hoje é dia 17, né? Isso. Olha, no dia 17, eu ouvi passar tantas vezes. Se acertar o número de vezes que passou no dia 17, o ouvinte que entrou ao vivo no ar em primeiro lugar no estádio vai viajar para Barcelona. Beleza. Com acompanhante. Agora, quem tá falando comigo é quem? Sombra. Agora sou eu, Sombra. É o seguinte, sim. Por exemplo assim, se eu ganhar e sortear, eu queria presentear pra minha filhada, que sempre foi uma pessoa muito boa comigo, entendeu? Entendi. Filha, ela é que nem filha pra mim. Pode levar ela. Mas a senhora pode levar. Por que que a senhora não vai com ela? Não, mas aí ia dar pra ela e pro meu sobrinho. Ah, entendi. Que eu gosto muito dele. É, eu agora, eu não tenho noção completa, mas eu tenho que verificar o regulamento completo pra saber se é possível, entendeu, dona Nair? Ah, entendi. Tá. Ah, vai lá pra lá, Nair, você vai gostar, amor. Eu não vou lugar longe, não. Eu gosto de, que nem aqui, agora que eu vou aqui, quarta-feira. É a avó, gente. Ó, eu comprei até a camiseta do Corinthians. Boa. É isso aí, dona Nair. É a vovó. Dona Nair. É a vovó. Da hora. Ô, vou dona Nair. Aí que é 2-1 que vai ser. Dona Nair, é mais longe que Barcelona, hein? É amiga da vovó. Né? É. Ô, dona Nair, infelizmente a senhora ligou aqui, já estamos terminando o programa. Nós vamos até as 8 da noite. Olha, eu fazendo janta e ouvindo vocês. Boa, muito obrigado. Não, mas peraí. E só pra finalizar. Que janta hoje, vó? Peraí. Ô, dona Nair. O que vai ter janta, pô? O que vai ter na panela hoje aí? Na panela tem um feijão que eu ganhei da minha irmã, um arroz que eu fiz e um frango que eu fiz. Boa, dona Nair. Mas esse frango é o quê? É ensopado, frito? Um franguinho frito agora é bom, hein? Agora você é bom. Convida nós, dona Nair. Mas quantos anos você tem? Das ordens. Ô, Nair, tem quantos anos, amor? 61. 61. Olha, cuidado com... O esposo que tá aqui tem 68. É mesmo? Chegou agora. Ah, o meu já faleceu há 20 anos. E essa que tá falando com a senhora, dona Nair, é a vó Olímpia. Eu sou parmeirense. É a dona Olímpia, ela é parmeirense. Ô, Nair. Minha filhada é palmeirense também. Ah, mas é gente boa, gente boa. Que o marido dela é corintiano e nós vamos tudo quarta-feira pra lá. Comprei minha camisinha. Você vai tudo? Eu vou. Ô, Nair, cuidado com o frango. Cuidado com o frango. Tem que ligar mais vezes, tem que ligar outras vezes. Pera aí, deixa eu falar, porque dá problema na veia da horta, viu? Da horta, é veia a horta. É da horta. Só tem que ligar mais vezes, dona Nair. Tem que ligar mais. Vou ligar. Programa que eu participava sempre era na TV. Agora que eu sei desse daí, vou estar sempre. Eu tô desde pequenininha escutando. Era na Kátia que você participava na Gazeta? Não, era no Bola Redonda, no canal 3. Ó, você que inventou esse programa aí. Não, Bola Redonda! Tá bom, Bola Redonda. Nossa, tá bom. Era bacana pra caramba, falava tudo sobre futebol, era direto em na TV Senado, né? Eu assistia TV também. TV Guarulhos. Guarulhos. Tá certo. Ô, Nair. Não, é Guarulhos. Ô, Nair, você sabe que nós somos doidão, né? A gente fala de futebol. Eu gosto de gente assim, porque é alegre, né? É, porque a gente fala de futebol, de novela, de calcinha, a gente fala de tudo. Adorei. Ô, dona Nair. Oi. Ó, eu queria convidar a senhora pra um dia ser estranha no Ninho aqui. Estranho no Ninho é um quadro aqui, onde a gente sempre traz um ouvinte pra participar do programa durante um dia. É mesmo? E fica onde? Aqui na Avenida Paulista. A senhora viria? Viria. Tá aí, a senhora vem com a sua filhada, vem com alguém que... Não, porque ela já tem, por exemplo, 33 e ela trabalha muito, então ela não dá. Se eu fosse, eu ia sozinha mesmo. Pode vir, olha. O Bah, nosso produtor aqui, vai falar com a senhora fora do ar. Tá. E vai passar o endereço, vai pegar o seu telefone pra vocês combinarem o dia da senhora vir. Ótimo. Beleza. Tá bom? Eu Nair. Mesmo. Pode vir. Só mais uma coisa. Já atrasou. Ô, Nair. Oi. Você sabe fazer canjica? Canjica? É. É, não é só cozinhar pão, leite condensado, paçoquinha e canela? Mas cozinha antes ou depois de botar canjica? Essa é a minha dúvida. Não, cozinha primeiro ela na água pra ficar molinha e depois só com leite. Quanto tempo que eu vou fazer hoje pro meu neto? Ah, e daí você vai abrindo a panela de pressão e vai vendo, mas dura mais de 40 minutos. Traz bolo de chuva, bolinho de chuva. A gente gosta de bolinho de chuva. Você acredita, meus gatos não deixam fazer nada aqui em casa, não. Tem que comprar e levar. Quantos gatos são? 24. 24? Nossa, dona Laís. Operado, graças a Deus. Boa. Que bom. Traz eles também, viu? Já tem só o Domênico, o gato aqui, já tá bom. É mesmo, vocês são muito bacanas, adorei, viu? Obrigado, dona. Também adoramos a senhora. Um beijo. Não, pode chamar de você mesmo. Tá bom, fica no telefone, obrigado. Fica na linha que o nosso produtor vai falar com a senhora. Um beijo. Um beijo. Abraço.

Sometimes I gotta stay when I wanna leave. We had a good time. You stand under me. Stop! Night Sessions.